Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de amarração da E3. Isso mesmo, a gente vai comentar hoje tudo que rolou na E3, né? Isso pode ser um cast bem longo. E apresentando a galera de hoje para comentar tudo o que aconteceu, temos conosco o Raid, João, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura das cartinhas do cast sobre Zelda, né? Temos aqui, bom, vou começar a leitura das cartinhas, né? Vou começar com a minha cartinha, porque ela se refere direto à minha pessoa, né? A cartinha do General J, né? E, bom, oi galera, aqui é o General J, como sempre, né? Oi General J. Vou primeiro fazer umas considerações, depois falarei desse jogo em si. Primeiro, Lula, esse cast é o 62 e não o 61. Ah, agora no e-mail mesmo. Bom, cara, esse cast foi o aquele cast foi o 62 e não o 61. Digamos assim, tivemos alguns problemas técnicos, Raid? É, tivemos um lapso temporal aí, né? Tivemos um lapso temporal. Sabe como é que é? Vocês lembram daquele cast do futuro, né? Então, a gente andou brincando com a máquina do tempo e a gente não tava muito sóbrio. Uhum. Então, foi só isso que aconteceu. Mas a gente fez uma viagem curta aí, peço desculpas, né? A gente vai usar a máquina do tempo com mais responsabilidade. Sabe como é? A gente tava testando antes da E3, né? É, e você vê que a gente tá acertando muita coisa, hein? É, as previsões que a gente fez aí tá acontecendo, já começou. Tá rolando. A gente não previu que o mundo vai acabar, hein, galera? Não, a gente previu, sim. A gente previu? Previu. Ih, ferrou agora. É, mas não agora. É, tá. E vai acabar várias vezes, na verdade. Ô, louco! Ah, na Matrix o mundo já tinha acabado várias vezes, né? Então. É, pode ser que seja isso. Beleza. Vou continuar lendo. É a máquina do tempo, a gente pode ir mais pro futuro e matar o Lavos e tal, e tudo vai ficar bem. Não. Ah, né? Referência do Chrono Trigger, hein? Vamos ver quem pega. Ô louco, só hardcore aqui. Não manjo nada de RPG, eu faço vergonha. Louco, eu pago o mico. Vamos lá. É, seguindo a carta dele aqui, eu divido a série Zelda de dois modos. A série principal, onde o Link tem que salvar a Zelda e derrotar o Ganon, como é no caso de Ocarina of Time e outros, e as histórias secundárias. Quando é o Link em uma aventura diferente, como é o caso de Majora's Mask e Link's Awakening, eu também acho que... voltando aqui, né? E como é o caso de Majora's Mask e Link's Awakening, né? No caso desses outros dois, que são diferentes, que ele falou, ele separa dessas duas formas. É, ele falou também aqui, e também acho que Zelda é que nem Mario, os 3D não podem ser comparados ao 2D, cada um tem suas particularidades que o fazem ser divino. Olha só, General J bom adjetivo também agora? É, General J pascoalou agora, hein, também, né? Endeusou Zelda, né? Vamos lá. Bom, sobre Zelda, Homem Mouse, tem alguma coisa a dizer sobre isso? É... não. Não? João? Ah, não, eu concordo com ele. Concorda com ele? Beleza. Eu sabia que o Homem Mouse não teria nada a dizer. Hyde? Você gostaria que ele faça isso de Sonic? Zelda pra mim é um gnomo verde, eu não entendo nada de Zelda. Então. Bom, seguindo a carta. Bom, sobre Zelda Ocarina of Time, só posso dizer que é meu segundo jogo favorito de todos os tempos. Meu segundo jogo porque ele não me marcou tanto quanto Star Fox 64. Quando eu joguei o Ocarina, eu apenas havia jogado o Zelda Link's Awakening no Game Boy. Jogo muito bom e tem até um remake pra GBA. Cara, quando eu vi Zelda Ocarina of Time, foi coisa de louco. Os gráficos eram muito bonitos e a partir daquele dia nasci um verdadeiro fã da série. O jogo é bom em praticamente tudo. História muito boa, sistema de combate muito bem portado pro 3D e músicas mais que divinas. Cara, é curioso, porque ele fala da versão do Game Boy... Ah, não, ele fala do Star Fox também, né? Pô, agora você tem que descrever pra gente Star Fox, cara. Por que Star Fox é tão ferrado assim? Porque a descrição que você deu de Zelda, se não for o seu jogo favorito... Sempre quem joga a série Zelda tem seus momentos épicos em cada jogo. É, o meu, por exemplo, foi enfrentar Shadow Link. E pra quem não sabe, ele já era o último chefe de Zelda 2, Adventures of Link, o jogo mais injustiçado da série. O Shadow Link não é um chefe difícil se você enfrentar ele usando a magia do fogo, Martelo Megaton ou Big Goron Sword. É, acho que o Pascoal vai... Quando ele ouvir esse cast, ele vai fazer esse teste na hora. Emulador. Mas enfrentar ele usando a Master Sword faz com que seja uma batalha muito épica e tensa. Seria Master Word equivalente a Dragon Sword no Ninja Gaiden? Master Sword, Dragon Sword? É uma arma que eu não curto no Ninja Gaiden, a Dragon Sword. Mas aqui é blasfemia, mas tudo bem. Sim. É. Galera, não falarei mais do jogo porque ele dispensa comentários. O cast foi muito foda, né? Falou aqui. Não foi em letras maiúsculas, né? Mas significa muito isso. É, quem quiser jogar o jogo pode baixar um pacote de textura HD e jogar no emulador, que o jogo fica muito bonito. Ou esperar sair a versão para 3DS. E ele falou que com certeza vai comprar, já que vai ter remake também de Star Fox 64. Né? E no caso, para quem quiser se divertir com o jogo, ele mandou um link. Né? Você vai colocar o link, Raid? O link? Dele, vou. Isso, o link com a reprodução do canal dele com os episódios. Né? Falou que o cast foi memorável também. Falou que o Pascoal representou muito bem a emoção do jogo, né? É, se é Nintendo, ele vai representar bem, pode ter certeza. E ele falou que ele quer um cast agora pra cada jogo da série. E riu, né? Falou que se tiver com dificuldade é só chamar ele que faz pra gente, né? Pois ele jogou praticamente todos. É, e comentou também, falou que um cast para cada jogo daria um total de 15 casts, sem contar o novo que vai sair no fim do ano. Bom, isso quer dizer que a gente já tem uma quantidade de cast garantido aí? Pois é. Vamos terceirizar esse assunto. Vamos terceirizar isso aí, vamos conversar aí, General J. Fazer um outsourcing aí disso aí. Mas é isso, valeu pela carta, valeu pela correção aí. Tentaremos resolver os problemas técnicos e. Bom. Homem Mal, o que diz a sua cartinha? Bom, minha cartinha é do nosso conhecido e famoso, estrambolicamente amigo, Ebstar. Eu gostei do... Como é que é o adjetivo aí? É, o pulo. Deixa eu... Vamos lá. Segundo ele, ele disse que eu nunca me liguei em Zelda, mas ouvindo esse cast, confesso que vou conferir e reviver esse jogo através de emuladores. Que eu, por acaso, achei numa pesquisa, achei esse link... Que o cara explica como tocar as músicas do jogo. Provavelmente um deleite para os mais viciados no jogo. E algo interessante para quem não conhece uma ocarina. Ele manda um link, que deve estar aparecendo aí embaixo do seu vídeo agora. Uhum. E ele falou para a gente também que nosso cast foi qualidade de 100%. Que nós estamos fazendo um bem muito interessante. Que nosso cast para assuntos desinteressantes. Vocês extraem e ampliam o que tem de bom em qualquer coisa e parece até um poder de RPG, o poder de Good Strike dos Gold Orion. Ô louco! E a Orion já pode fazer o seu próprio jogo de RPG, o God Orion, mas nós somos vários. Quem vai, será que a gente vai ser um novo Olimpo? Não sei, hein? Boa pergunta. Ou será que... Ebstar, me explique, se seremos um Olimpo ou se há algum deus em sua mente já? Então... Ele disse que a gente está arrebentando a dedicação e no capricho, que estamos magníficos e grandes magnânimos. Muito obrigado. Ô louco. Olha, não tem o que falar, né? Valeu, cara. Valeu mesmo. Tem que aumentar esse adjetivo aí. Valeu só não é suficiente, né? Pra... Valeu só não é suficiente, né? Cara... Não, é meio estrogonófico, né? Realmente é estrogonófico. É uma pessoa helps. Cara, é praticamente carnavalesco. Mas é isso? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais? Quero continuar ouvindo. Fala mais, fala mais, fala mais. Não, nem precisa. Em 5 linhas ele disse a mesma coisa que alguém precisaria de 80. Uhum. Ah, então beleza, né? Vamos que vamos. E continuando, pode continuar as cartinhas? Depois de todos esses adjetivos? Provavelmente a próxima vai ter tantos adjetivos, mas... É, vai beler. A próxima vai ser seus bando de... seus nocegos, Vamos lá, João. O que diz a sua cartinha? Minha cartinha é do Diogo Semin. Ele diz assim: e aí, Orions? Aqui é o Diogo Semin de Caxias do Sul. Sensacional o cast. Ocarina of Time é um dos maiores jogos da história dos videogames, mas tem algumas considerações. O lance da viagem no tempo com implicações no futuro não é novidade. Chrono Trigger já existia e algumas quests era preciso voltar no tempo. Ah, João, sabia que você queria ler essa cartinha. Sabia que você queria ler essa cartinha, né? Pra falar de Chrono Trigger, sabia, mas tudo bem, vamos lá. Voltando o tempo e por várias eras para poder completá-las. Além do Zelda do Super Nintendo, que não era uma viagem no tempo, mas era ir e voltar no universo paralelo para tirar uma pedra do caminho, pegar um item e até esperar uma árvore crescer. É, como vocês podem ver, é um jogo muito interessante. Você vai esperar uma árvore crescer. Brincadeira. É claro que no Ocarina tudo foi melhorado, mas nem tudo era tão novidade como vocês comentaram. O próximo lance de parecer que chegou o final do jogo e depois aumentar muito já existia naqueles mesmos dois exemplos que falei antes, Chrono Trigger e The Legend of Zelda A Link to the Past. Mas o jogo é sensacional. Joguei apenas alguns minutos na época na casa de um amigo. Mas no final do ano terei meu 3DS e certamente Ocarina será um dos jogos comprados junto. Ah, falaram no início do cast que era 61, mas era 62. Abraço. Ah, eu sabia. Galera, não perdoa, né? Eu vi isso várias vezes. Essa máquina do tempo quebrada, não assim, o que acontece? É. Mas é isso? É isso. Algum comentário a fazer sobre o que ele falou de Chrono Trigger, João? Ah, não, só que é um jogo foda pra caralho, e se você que está ouvindo isso não jogou ainda, morra, porque... Ô louco! Ô louco! Teria que jogar numa ponte? Vergonha, como RPG player eu sou fraquinho. Brincadeira, mas é um grande jogo, na minha opinião, é o melhor RPG de todos os tempos, assim... E olha que eu não gosto de RPG, eu gosto mais de RPGs ocidentais. Você mas poderia dizer assim que é a síntese da obra da humanidade? Olha, sem dúvida. Caramba, isso aí foi digno de Abstar, hein? Grudou, cara, que sabe da obra da humanidade. Pra mim, uma vez, o cetista, ele falou pra mim que Halo era a síntese da história da humanidade. Se o mundo fosse ser destruído completamente, só fosse sobrar uma coisa pra representar tudo que a humanidade construiu, seria um box, assim, da série Halo, cara. Não é Bioshock, não? Não, é Halo, é Halo, é Halo. Caramba. É, então. Acho que nem eu ia tão longe nessa. Cara, é foda. Eu ouvi isso dele, cara, eu ouvi isso. Cara, mas também... eu nunca iria falar que deveria sobrar um box de Halo, mas... Halo 4, quem sabe? Halo 4. Opa, já falaremos sobre isso. Dani! Já falaremos sobre isso. Mas beleza. E Raid, a sua cartinha, o que diz a sua cartinha? A minha carta é do Mauro Filho de Interlagos, né? Ele disse, pô, muito legal esse podcast do Zelda, o Ocarina of Time. Ele disse que lembra quando comprou o jogo em 99, né? Faz um tempo, que ele tinha o PlayStation 1 e o Nintendo 64. E ele disse que o irmão dele e ele tava num hype absurdo assim por Zelda. E ele disse que o jogo vinha numa caixa enorme, né? Ele comprou o dele no Shopping Eldorado, tá fazendo propaganda aí do shopping. Ô, louco, o Shopping Eldorado é chique, hein? Ele fala até o nome da loja que eu não vou falar, né? Porque a loja não tá pagando nada pra gente. Então. É, mas é chique, hein, cara? Ele podia, hein? Ele fala que uma coisa que ele nunca esquece do jogo é o cemitério da Vila Cacarico, que ficava um pivete com uma lupa, né? Investigando alguma coisa lá, e tinha um coveiro, e ele disse que... tinha uma pedra, umas gravuras de uma letra de música, né? Aí tocava ocarina, acontece algo que ele não lembra exatamente. Engraçado que ele me contou a história, que eu falei que é uma coisa que ele nunca se esquece, ele não lembra exatamente o que acontecia, né? Sensacional, hein? Sensacional. Bom, enfim. Eu acho que é um troll, hein? Acho que é uma trollada pra quem tentar. Duvidar. Aí eu falei que outra fase que era legal é uma que entrava no estômago do monstro, né? Que é o Jabu Jabu, né? E pra salvar a princesa Zora, e tem uma parte no gameplay que ela fala, que desconsideração, se você é um homem, haja como um e assuma a sua responsabilidade. Então ela senta e tem que ficar carregando ela pra todo lado, né? Eu acho essa parte muito chata até, inclusive. Carregando, não gosto muito não. Mas, enfim. Ele fala que outra coisa legal é o hook, né? O gancho que usava... E foi muito bem aproveitado nas fases, né? Como o Mr. Bubbles e o Pascoal falaram. Ele falou, parabéns pelo trabalho nosso aqui. E sabe que não é moleza. E realmente não é moleza, não. Não é moleza, essa não. Aqui é não é moleza, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas beleza. Valeu. Mais alguma cartinha? Não cartinhas, né? Não cartinhas dessa vez. E recadinhos, Raid? Então, mandem suas cartas para oriongames@gmail.com, sigam-nos no Twitter, apertem o botãozinho de curtir no Facebook. Isso, curtam-nos no Facebook. E é isso aí, logo vem novidades aí, já temos coisas quase prontas aí, então acho que esse mês vai, hein? Opa, vamos que vamos. Esse mês vai. Mas é isso. Valeu, galera, e vamos para o assunto de hoje. Vamos para E3. Falou! Alô, 4. E começando o assunto de hoje, né, vamos falar de tudo que rolou na E3 das três grandes, né? Então, é lógico, não vai ser só esse cast, né? A gente vai ter outros conteúdos além, né? Porque a E3 é uma coisa muito grande para cobrir. Mas vamos começar com a primeira das três grandes fabricantes que fez uma conferência. Vamos começar com a Microsoft. Falando da Microsoft, a conferência começou com Modern Warfare 3, né? O que vocês acharam? Assim, um jogo multi, né? Que não é exclusivo do Xbox, mas acho que tem uma grande base de fãs no Xbox devido ao online ser melhor, ter mais jogador de FPS lá. O que vocês acharam, assim? Eu achei legal, começou a conferência, 10 segundos passando o vídeo, controle desconectado. Então, controle. Isso foi o melhor, né, cara? Eu vi, falei, acabou a pilha, cara. Gastaram milhões pra desenvolver o jogo, mas não compraram duas Duracell. Ou não tinham Charge and Play, né? Então. O cara não correu lá pro Gal Cabinha. Pô, nossa. Eu iria até mais longe, cara. Eu iria até chegar ao ponto de falar pra gente deixar pra comentar sobre jogo multi numa conferência de uma outra empresa que não tem muito o que falar, cara. Ah, é? Não, mas o que acontece é o seguinte, a Microsoft ela sempre apresenta muito jogo multi na conferência dela. Aham. Ela apresenta como se fosse exclusivo, assim. Isso é meio histórico nas conferências. Não sei se porque ela tem menos exclusivos, né? Ou não sei, tem gente que discorda, mas eu acho assim, eles são mestres em pegar um jogo que é multi e fazer parecer que é exclusivo do Xbox na conferência. Então, é interessante isso daí. Mas é estranho que... Isso é histórico da Microsoft, né? Ela também não pegou o sistema operacional lá do cara e falou que era dela e vendeu pra IBM e então, tal. É assim mesmo. Nossa, né? Então, cara, você vê a conferência, por exemplo, quando eu vi aquele ano lá que o Paul McCartney e o Ringo, os Beatles foram lá, você achava que Rock Band Beatles era exclusivo do Xbox. Eu lembro que nessa mesma conferência, acho que os caras jogaram Resident Evil 5, Fallout 3, mostraram Rock Band Beatles, acho que foi tudo na mesma conferência. E Fallout, acho que foi Fallout, não, foi numa de um outro ano. Mas é histórico mesmo isso das conferências. Eles pegam vários jogos multi e apresentam assim como se fosse uma coisa exclusiva pra eles. É que ela é esperta. Quando a gente for falar mais do Kinect, eu vou explicar uma coisa que... Essa sacada que a Microsoft tem que Nintendo e Sony deixam escapar e que é besteira. Uhum. Sabe o que eu acho estranho? Ela fala dos multi, mas ela não fala dos dela, tipo Alan Wake. Alan Wake não foi nem mencionado, né? Então, senti uma falta, tipo assim, não vai ter continuação, não vão ter novos DLCs. O jogo de karaokê mesmo, o Lips dela, que eu tenho aqui, faz, acho que um mês e meio que não sai nenhum DLC pra ele. Tipo assim, acho que tá... Tem coisas que eu acho que ela vai matar. Mas foi aquilo que a gente preveu, cara. Foi? Pô, mas merecia um espacinho na conferência, né? Isso eu achei estranho. Foi confirmado tudo, né? Estão fazendo mesmo um outro jogo, mas não falou nada. Uhum. Não, mas foi aquilo que a gente preveu, cara. Que eles iam focar, bom, fora os multi, né? Era Gears e Forza 4. Isso é verdade. São os dois grandes jogos que eles focaram, assim. A gente pode dizer. Então a gente acertou, hein? Né? Ah, a gente acertou, né? A gente acertou. Essa tava fácil. Tava fácil. Né? Não teve nada muito além, né? E continuando a série de jogos multi, né, da Microsoft, eles mostraram um vídeo do Tomb Raider, que eu achei bacana. Bem bacana. Não, eu achei bem bacana, né? Mas é só 2012 e é multi. Né? Tipo assim, não é exclusivo. Né? O Tomb Raider tá pretendendo ser o Uncharted do 360, né? Mas ele não é exclusivo, né? É isso que eu acho. Mas quem não tem Uncharted do 360... Caça com de Tomb Raider, Tomb Raider, né? Eu achei que, não vou dizer que tá pau a pau ali, mas cara, eu achei que segue mesmo a mesma linha. Mesma linha, né? O nível de diversão pode ser ali meio que equiparado. Meio que equiparado. Bom, um pouquinho antes da E3, né, uns dois ou três dias antes, liberaram o cinemático desse novo Lara Croft aí. E, cara, tá extremamente cinematográfico, tá exatamente aquilo que a gente viu no Uncharted, assim. E eu acho que isso é excelente pra série, apesar de eu não ser um grande fã de Lara Croft. Eu joguei os clássicos, joguei o último, mas eu não sou grande fã, pra falar a verdade. Mas eu acho que pegar as qualidades do Uncharted de adicionar no Lara Croft é o caminho natural e é excelente pra série, meu Deus. Então, eu tô com muita fé nesse novo jogo. Também, gostei muito do vídeo que eu vi. Eu já fui muito fã de Lara Croft, não tenho jogado tantos jogos dela ultimamente. Mas é... o Guardian of Light foi o último que eu comprei, né? Que na realidade ele não é muito Tomb Raider, né? Desses clássicos, assim, né? É um jogo com a câmera tipo isométrica. É isso. Mas é um jogo legal, assim. Um jogo legal. E, mas eu fiquei bem empolgado. Mas é longe ainda, né? 2012. O que, que você achou, Mimal, Hyde? O que vocês acharam? Eu vou jogar. Vai jogar? Eu vou. Beleza. Eu gostei também, eu achei bem legal. Gostei daquele climão assim que tem, né? Começou aquela caverna com caveira lá. Não tem como não gostar, né? É um Uncharted com peitos, assim. Não tem como gostar. Boa, é, mas a combinação é perfeita, né? O Uncharted são 4 contra 2, a Lara Croft. Isso é verdade, isso é verdade. 4 contra 2. É. E esses dois estão em cima do seu personagem. Esse revés é em cima do seu personagem, esse lado. Assim. Por essa visão mais masculina, né, do negócio, dava pra pensar dessa forma. É, mas eu curti. E depois eles mostraram o FIFA 12. Alguém se importa com o FIFA 12? Sei que a gente vai. Eu não entendo. Vou perguntar pro meu advisor de futebol. Porque tá todo mundo falando que tá bem diferente, que tem isso, tem aquilo novo e que tem uma mudança na série, que é algo completamente diferente. Mas sabe o que eu acho? Sim. Esses jogos assim de ligas oficiais, tipo FIFA, até o jogo de automobilismo, que é de uma categoria, eu acho que uma vez que o cara pegasse a licença por 5 anos, assim, ele podia vender o subscription do jogo. Ele vende a primeira mídia e depois o cara só compra a atualização. Atualização de temporada, esse tipo de coisa. É, isso é muito perfeito. Aí a EA afunda, né? Não vai. É melhor lançar um disco por ano, né? Eu só jogaria FIFA 12 se tivesse o Ronaldo do jeito que ele tá agora. Ah, da hora. Eu vi. O lutador de sumô, né? Nossa, eles são muito da hora. É, muito louco ele entrando em campo, assim. É realmente um reforço pesado, assim. Eu só jogaria FIFA 12 se eles voltassem lá do Mega Drive. Ou aquele empurrão que você dava com os dois botões. Não, aí eu jogaria aquele... Bum, na verdade, eu acho que todo mundo jogaria FIFA 12 se tivesse Fatality, né? Nossa. X-Ray, né? É, podia dar X-Ray no goleiro. Tipo assim, a bola pega, mesmo que o goleiro pega, estoura os ossos da mão dele, ele defende. Olha que boa ideia aí, ó. Até Rage. Sensacional, né, Rai? Fazer X-Ray na hora da finalização. Nossa, já tô imaginando as reportagens dos jornais brasileiros falando sobre isso. Já que FIFA 12 não fez... Podia ser Mortal Kombat e Soccer, né? Com o Goro no gol. Cara. Nossa, o Goro no gol é injusto, velho. É injusto, cara. Meu Deus do céu. Injusto. Você viu como a gente conseguiu deixar uma coisa totalmente desinteressante, muito interessante? realmente, faz sentido. O engraçado aí... foi o Peter Moore, né? Subiu no palco e falou, nossa, isso parece familiar, né? Nossa, hilário, cara. Hilário. Mas, tipo assim, infelizmente, galera, a gente não tem um cara muito bom de jogo de futebol aqui no nosso, digamos assim, no nosso staff, né? Por isso que a gente comenta dessa forma, fazer o quê? Vamos lá. Mas é, corrijam a gente, ajudem a completar. Né? Coloquem aí no quadro que vocês acharam de FIFA 12. E passando FIFA 12 veio o Mass Effect 3. E esse tinha uma novidade legal. Suporte a comando de voz. Né? Tipo assim, você vai poder falar, ele vai reconhecer a sua voz, né? Você dá o comando pro Shepard. Cara, a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, foi falar assim, quando o Shepard tiver uma decisão, assim, ele poder fazer assim, ó, gentalha. Que nada, ele vai virar e falar, quem manda nessa porra aqui sou eu. Já pensou em português, cara? Isso ia fazer muito mais sucesso, cara. Já pensou o reconhecimento de voz em português? Sou foda. Ah, não, tem que ter. A gente veio aqui tomar a estação, vai tomar a estação o baralho. Vai tomar não. Cara, não é mesmo. Bom, tá vendo? Raid, o Kinect não é tão ruim assim, Raid. É, quando tem a opção de você jogar com o Kinect e com o controle, não é tão ruim. Não é tão ruim. Concordo. Você concorda com isso, João? Ai, cara, eu não sei. Kinect é naquela, a gente já falou bastante sobre ele. Kinect pra mim é festa. Festa. Não mistura, não. Mass Effect funciona muito bem. Como tá, não vai fazer controle, né? Eu não acho que adicione tanto, não. Não precisa. Então, e cara, Eu não tô falando porque eu tenho Kinect, não, tá bom? Não é uma opinião parcial, né? É, então, é o que eu tava falando, que a gente tava comentando um pouco atrás. Olha, eu acho que o ideal é você dar ao jogador escolher. Quer jogar com movimento? Joga com movimento. Quer jogar com controle? Joga com controle. Mas o bom, igual no caso do Mass Effect, o bom é que você vai poder misturar, cara. Você vai poder misturar, por exemplo, que é igual, eles deram muita atenção pra você fazer a escolha de diálogo com comando de voz. Só que, meu, escolha de diálogo, a ação tá parada, o jogo tá parado. Cara, é ridículo você repetir o que tá escrito na tela. Agora, uma situação lá de combate, cara, tá ali o combate, você tá mirando no inimigo, tá, você poder virar e falar, Ashley, move up, tipo, falar pra ela usar determinado poder, cara, sem você ter que apertar o RB, escolher naquela roda de comando, parou toda a ação. Você apertou o botão, escolheu o comando que ela vai usar, aí você solta. Se você quer que ela use outro comando ou outra arma, você tem que ir lá de novo no menu. Cara, agora me diz se isso, o comando de voz, não vai ser completamente... Não vai ajudar demais na hora de jogar. Vai ajudar demais se funcionar direito. Né? É, então, mas cara... Eu acho que vai, cara. Eu uso bastante reconhecimento de voz no player de vídeos, cara. Meu, até hoje... Não me decepcionei. Viu? Se não funcionou com a minha voz quando eu fui na casa do animal. É, então. Eu acho que assim, cara, se você puder misturar, meu, vai ser fantástico. Poxa, um monte de coisa que você tem que fazer, beleza. Você tinha que, por exemplo, pra mandar vai, que no caso, acho que ela é a minha pegada no Mass Effect, eu pego ela mesmo. Não. Ashley, blowjob. Ashley, dog style. Nossa! Ashley, lap dance. É. Nossa. Então, porque eu lembro, cara, você apontava pra onde que você queria o cover, você apertava o direcional pra cima pra marcar o cover, direcional digital. Aí você tinha que lembrar qual dos seus dois companheiros que tava em cada lateral do direcional digital. Poxa, você poder usar a voz num combate, fantástico pra mim, cara. Fantástico, fantástico, fantástico, cara. Eu acho que... Não, meu irmão, numa passação de fogo, né? É, numa passação de fogo. Você tá ali passando fogo, não precisa nem tirar o dedo do gatilho pra mandar a idiota lá na frente. Por isso que em português seria sensacional. Você já imaginou em português? Granada no buraco. Oh, pode crer, cara, ia ser animal. O português no Portugal, reino, fogo no buraco, legal. Né? Ora pois. No mínimo, mudaria o escopo de diversão do game pra pessoas de países que não são os Estados Unidos. É, então. Mas beleza. E continuando, não sei, eu achei bacana, assim. Vamos ver se vai me convencer a comprar. Eu fiquei com um pouco mais de vontade de comprar quando vi algumas interações. Depois eles apresentaram também o Ghost Recon Future Soldier, também com comando de voz. E uma outra parada que eles mostraram no Ghost Recon também. Você poder montar, customizar suas armas, você fazendo estilo Minority Report mesmo, né? Randomize. Quando a gente tava comentando no nosso live blog via Facebook, que rolou, né? A galera que participou aí sabe do que a gente tá falando. É o nosso live blog via Facebook. Até eu comentei com o Memal que era o Jarvis do Tony Stark, né? Pode crer. Só que em versão reduzida, né? Falei, ó, é o Jarvis do Tony Stark, cara. Versão reduzida. Eu achei bacana. Cara, eu achei bem legal. Assim, eu não sou muito fã da série, não. Eu joguei o Advanced Warfighter 2, mas é aí que tá. Eu não gostei porque você tinha que comandar os outros personagens. Eu achava que você tinha que parar muito a ação pra tomar conta dos outros. Quem sabe agora com o comando de voz mude e eu passe a gostar da série. Mas o que eu gostei foi dele testando a arma lá. Você viu que, tipo, ele fingia que tava segurando a arma com a mão fechada, na hora que ele abria a mão, a arma atirava. Uhum. Quanto tempo a Microsoft vai levar pra adotar isso no console, cara? Você tem que ficar com a mão parada lá numa opção. É verdade. Pô, cara, você não tem o pressionamento de botão. É, eu achei não tem um afundamento. Eu achei que não funcionava isso, você fechar e abrir a mão e tal. Mas, pô, o cara fez lá o treco atirando. Pô, tem que... Microsoft, acorda, né? Na hora de trazer isso pro lado de cá também. Isso é verdade. Trazer pro menu. E yeah, é, aproveitando e emendando nisso, não sei, Raid, você é fã de Ghost Recon? Não, eu achei meio vergonha alheia aquilo lá, viu? É, meio vergonha alheia? Por quê? Por que você achou vergonha alheia? Ah, fazendo aquela mímica toda pra jogar FPS, não sei se vai colar muito não. Não funciona, mas né? Não é pra jogar, pô. É pra... Você não vai jogar daquele jeito. Raid, você vai jogar daquele jeito. Você vai jogar no controle, meu filho. Aí beleza, jogar no controle, beleza. Agora se for jogar no, fazendo a mímica. Não rola? Não rola. E pra você, João, também não rola? Mas pra mim não rola, não. Eu sou old school. Você é old school? Não me misturo com essa gentalha, não. Olá! Sou marrento. E ainda cara, falando meu... muito de. Fala, meu mal, o que você vai falar? Cara, eu jogo muito FPS. Eu não me vejo jogando no Kinect. Um FPS, mas cara, tem muitas horas assim que eu me imagino jogando assim, tipo, sei lá, levantando rápido uma mão pra trocar o tipo de granada, ou sei lá, cara, alguma coisa, só fazer um movimento com o próprio controle na mão mesmo pra tipo dar um zoom e tirar o zoom do sniper. Minha meta aqui pra frente é que mesclem tudo isso, cara. Não seja obrigatório, mas dá uma mesclada. Não, meu irmão, que susto, cara. Você falou que você é um jogador de tiro, não sei o quê, mas às vezes você se imagina, você, caraca, será que ele se imagina às vezes jogando My Little Pony, alguma coisa assim? Aí, então, que isso? Little Pony. Você deu uma travada assim, meu Deus. Justa o seu dick assim, meu irmão, do Little Pony? Isso depende, né? Se você puder usar o equipamento do Ghost Recon do My Little Pony, que sabe, me atraia, né? Fazer um caça My Little Pony, vai matar os Little Pony. Cara, ia ser legal. Ia ter até o cachorrinho dando risada quando você erra. Nossa, um cachorrinho tipo play, assim. É, então. Nossa, mas, cara, essa parte na conferência, meu, foi uma das partes que a galera mais gostou, cara. Ah, cara, eu, no geral, assim, a Microsoft deu pra ver que focou muito no Kinect, né? Totalmente, focaram, né? Tava na hora. Totalmente. Os caras entregaram, não, só treco. Nada. Eu achei que tá começando a valer a pena, assim. Que eu gostei disso. Acho que tá começando a valer a pena. Não sei, ó. Eles falaram da nova Dash, né, do Xbox, que vai ter suporte pro comando de voz, vai ter Bing, vai ter Live TV e vai ter YouTube, né? Então eu quero ver se vai ter navegação, essas coisas, pro comando de voz. Como vai funcionar a navegação? Porque também eles não mostraram detalhadamente. Você sabe dizer alguma coisa mais disso, Neymar? Você que tem mais experiência com o dispositivo. Do que eles falaram do Kinect, a única coisa que eles liberaram foi aquele Kinect Fun Labs. Mais nada. Bing já até tem uma outra coisa na Dash lá, que tá disponível para você ver. Mas do que foi dito, só o Fun Labs que tem mesmo. O Bing é bem legal, mas podia usar o Google, né? Ah, bom, é. Aí seria demais, né? Tipo assim, seria pedir demais. Os caras da Microsoft usaram. Eles tentaram. É epic win, né, cara? Oh, nossa, o Google no Xbox. É, Google no Xbox? Nossa senhora, é muito. Cara, meu, o YouTube já tá, meu. O YouTube tá, né? Putinho, já dá uma torcidinha de braço às vezes. A Microsoft já desistiu do Bing de uma vez, né? Podia. Não vai ganhar. Ninguém usa aquela porcaria. Eu uso o Bing. Pra quê? Eu uso. Porque se você se cadastra lá, a cada duas pesquisas que você faz, você ganha um Microsoft Point. A partir de 400 você pode tacar. Ai, caramba. Sério isso? Sério? Nossa, então ela te paga pra você usar o Bing? Então. Não sabia disso. Bom, vou cadastrar minha conta. Começar a usar o Bing também. É, será que os meus amigos logarem no Bing com a minha conta também? Vão conseguir. Nossa, cara. Mas ela paga pra gente usar, né? Então. Eu tô muito feliz com isso, infelizmente. Ah, vou usar o Bing, vejo o resultado lá, depois eu vou pro Google. Não, é que assim, você acha que são 20? Você pode ganhar até 20 pontos por dia. Eu ganho 20 pontos e volto pro Google. Sensacional. Então seria o quê? 40 pesquisas no Bing? É. Bom, se eu procurar o Google Maps pelo Bing, será que ele acha? Olha, não vamos começar a ter ideias, vamos continuar aqui com a sequência, assim. Apesar que a gente voz, Bing, essas coisas não é jogo, né? Mas são recursos bacanas de ter. Eu gostaria de fazer search no YouTube só com comando de voz. É coisa pra preguiçoso, mas eu curtiria. E fora que é bem organizado, né? Também o negócio do Bing. Né? Você fala lá Batman, vem todos os jogos do Batman. Sensacional. Ficou legal. Bacana. Vamos ver o que vai acontecer, né, quando atualizarem. E continuando a sequência aqui, eles apresentaram o UFC, né, um jogo de luta que não é muito do que porque é boring. Também acho chatão, né? Você também acha chatão o UFC, João? Fala o que acha. Cara, eu não joguei ainda. Eu... Não jogou? Eu gosto de assistir as lutas, mas... Ah, a luta sim, a luta é da hora. E outra, o UFC é anual agora, hein? O UFC é FIFA. É FIFA, sai todo ano, então... Podia ter X-Ray no UFC, né? É. E aí, é boa, boa, boa. As ideias, cara, as ideias. Fica melhor. Invenção do ano, né? Continuando nessa sequência, pra gente não perder aqui, já saíram de UFC e emendaram com Serras of War 3, né? Eu achei bacana, cara. Eu gostei do gameplay, tudo. Não é um jogo que eu vou sair correndo comprar, mas é um jogo que eu quero jogar, principalmente por causa do co-op, né? Vai ser bem bacana, mas quando ficar baratinho. Com certeza. Você... É um bom, é um mais do mesmo, mas é um bom mais do mesmo. É um bom mais do mesmo. Meio zoado aquela demo lá, hein? De lá é meio zoado. Aquele pitulo gigante lá, nojento, aquele monstrão de... Ah, achei da hora, não. Sim. Se você pegar alguém que não conhece o jogo, pode conhecer a série, mas não conhece muito bem o jogo, você pode mostrar uma cena de qualquer um dos três, o cara não acerta. Ou dois ou do três. Fala de coerência do 1, 2 ou 3. O cara não acerta, velho. No máximo, pega uma diferença do 1 pro 3, cara. Mas do 1 pro 2, pro 2 pro 3, o cara não ganha, não. Não é mole, não. Mas eu jogarei. João, você já jogou Gears no PC? Sim, joguei o primeiro. Primeiro, né? Não saiu o segundo ainda, então não dá pra ter hype nessa. Mas e aí, você chegou a ver alguma coisa do jogo? O que você achou bacana? Te interessa? Ou whatever? Cara, se eu tivesse um Xbox aqui, eu estaria bem no frenesi mesmo, assim, bem no hype. Mas parece um bom jogo, vocês venderá horrores. Né? Uhum. Tem uns caras que ficam sustentando o mercado falido, mano. PC, né? Ai, ai. Boa. E logo depois de Gears of War 3, eles apresentaram um jogo chamado Rise. Eu vou ser sincero, cara, foi meio irrelevante pra mim isso, por causa do que veio depois. Ah, meu, Crytek sem carisma, velho. Então, a Crytek, é uma fabricante de engine, né, cara? E uma engine que não colou, né? Tipo assim, eu pelo menos joguei a demo do Crysis e não achei lá essas coisas, cara. Tipo, sabe, é legal, mas não adiciona nada, cara. É mais um FPS meia... um monte de FPS que a gente tem no mercado aí, inundado. E ainda falando de FPS, né, eles já... Não sei, o João joga mais no PC. João, alguma coisa pra falar de Rise ou da Crytek? Cara, eu só joguei os Crysis, né? Eu não cheguei a jogar o primeiro Far Cry, que também foi da Crytek. Seu PC roda o Crysis? Sim, mas não roda no full, né? Ah, tá. No Ultra e tal, mas ele roda bem até. Não gostei do Rise, né? Eu vi assim, o trailer dele lá que divulgaram com um pedacinho, assim, uns 30 segundos de gameplay. E eu achei tosco. Não sei, eu não entendi direito como é que vai ser, se vai ser nos trilhos, como é que vai ser aquele negócio. Mas não tem um, né? E não, né? Pelo amor de Deus. O Rails não. Parece que não gosta. Eu achei meio panzo também. É. Meio esquisito. Deve ser que o cara faz um dash maluco pra acertar o zão. É feio também, né? Coisa mais interessante. Eu achei mal mesmo. Mas a coisa mais interessante foi falada aqui. E é a pergunta que eu quero repetir. João, você tem um PC que roda Crysis? Sim. Cara, o que te fez escolher um PC que roda Crysis ao invés de comprar um Porsche? Porque eu tinha a grande mais ou menos a mesma, né? Não sei. Sensacional. Quantos rins você ainda tem? Você é uma daquelas pessoas que nasceram com 3 rins? Você mora onde? Da NASA? É o PC da NASA que você tá usando? Ou é aqueles PCs que fazem previsão do tempo, sabe? Deve ser, né? A coisa mais que eu posso pensar, pô, o cara tem um PC que roda Crysis. O que que motivou ele a gastar, se ele tem essa grana, tipo assim, ao invés de ter todos os consoles de videogame, mais uma TV de 50 polegadas, pra poder ter um PC que roda Crysis? Nossa, o meu roda paciência ainda no sufoco. O meu, pra gravar o Orion Cast é no sufoco. Requerimentos mínimos pra o Orion CPU aqui. 100% 2 a CPU aqui, fica uma brava. Paciência vai ficando mais rápido conforme vai sumindo as cartas, né? Por que é? Porque vai diminuindo a quantidade de processinho para cada carta. É boa, é. E ainda falando de FPS, né? Os caras anunciaram o Halo Combat Evolved, né? Anniversary, a versão de aniversário, né? Um remake HD do primeiro Halo. Que tem um negócio que eu achei meio imbecil. O cara falou que vai dar pra você jogar, né? Eu vi depois isso, né? Apresentaram lá o vídeo, mas vai dar pra você jogar com o modo HD e se você quiser, você desliga o filtro HD pra jogar SD. Cara, eu achei isso meio pra você ter o feeling assim do jogo original. Você vê o quão tosco era, né? Eu achei isso meio... Né? É, tipo assim... Cara, legal os caras refazer o primeiro Halo, não vai ter Halo esse ano, acho que vai ter uma venda legal, não vai ser explosiva, tudo mesmo. Imagina que vai ser um jogo também de $30, sei lá. É, eles falaram que não vai ser full preço, não. É, não vai ser full preço. Se bobear, ele vai ser live arcade, né, um negócio assim. Mas eu acho que eles vão vender em caixa porque é Halo. Eu acho que não, acho que é muito grande pra live arcade, cara. É muito grande, né? É. Mas isso aí eu achei meio imbecil, não sei, tipo... Só faltava os caras falar que tá fazendo a engine da Crytek pra dar pra desligar o filtro. O que você acha disso, Raid? Você acha que a engine da Crytek, ela tem essa capacidade também de voltar no tempo? Talvez, né? Não sei, quem sabe. As engines são razoáveis, né? Fizeram um mod no Crysis de volta para o futuro aí, ó. Ah, é? Fizeram... Com DeLorean e tudo lá, voltando no tempo mesmo. Da hora. Nossa, que louco. Aí tá vendo, o Crysis serviu pra fazer um jogo. Pô, da hora, cara. Nossa, o pessoal que gosta de Crysis vai querer me matar, né? Esquenta não, cara. Se você pegar uma multidão aí e você falar quem gosta de Crysis joga uma pedra, você leva uma ou duas no máximo. No máximo, né? E ainda vou descobrir quais pessoas a gente pode fazer um sequestro, né? Pra levantar a grana. As pessoas têm que... Eu pensei que roda Crysis, cara. Meu, não é pra qualquer um, entende? Assim, cara, meu, a única... Me lembra aquele clipe lá, aquele clipe de rapper que o cara sai do carro, assim, jogando dinheiro pro alto, tá ligado? Dente de ouro. É, então, dente de ouro, assim, sabe? O cara sai do carro super caro e fala, mano, esses caras, com certeza, eles têm um PC que roda Crysis. João, a partir de hoje, cara, essa é a imagem que eu faço de você. Nossa senhora. Ele tá gravando o Kef aqui, né, com o pé na chafariz de champanhe, né? Na chafariz de champanhe, né? De uísque 12 anos. Ah, é. Falando de exclusivos da Microsoft agora, bom, Forza Motorsport 4, né? Que é um jogo que eu tenho hype, eu jogo bastante 3, né? Não tenho jogado tanto online ultimamente, mas aparecerei. Agora o Raid comprou a cópia dele. Comprei. Né, É, o Raid comprou a cópia dele. Aí, ó. Esperar chegar, tá vindo pelo oceano. É, tá vindo pelo oceano. Demora, mas chega. É. Eu vou fazer especialmente pra você um carro azul com a parte de baixo vermelha e branca. Putz, que da hora. Eu não sei. Ah, deitou no USA? Não, Sonic. Ah, Sonic. Nossa, foi feio agora. Mas igual o carro da Williams agora, com os pezinhos do Sonic pra fora. Assim. Boa. Pezinhos giratórios. É. O Forza você vai achar esses negócios, essas customizações, né, cara? Bacana. Mas eu achei, gostei da interação de Kinect, assim, pra você passear no carro. Achei bacana também. Achei interessante. Não sei vocês, mas é um jogo também que eu não vou sair correndo comprar, porque eu tenho muito que jogar no 3. Forza foi o jogo que mais me agradou na conferência da Microsoft, de todos que tiveram, mais me chamou a atenção mesmo foi Forza. É, também, dos jogos disparar também. As imagens que eu vi lá, o que falaram dele, parece que é muito bom mesmo. É. Ah, o 3 já é um bom jogo, acho que se ele for melhor que o 3, cara, já é... Eu li que o 3 parece que tem 400 mil polígonos por carro, né, esse aí parece que tem mais de 1 milhão. Nossa senhora, então é melhor. E não foi feito em 6 anos? Pois é, incrível, né? Caramba, meu! Demorou 2 anos, cara, demorou 2 anos pros caras de Forza 3 pra Forza 4. O jogo vai ser lançado em outubro. Não é nem... É 11 de outubro, é quase no dia da criança. Tô louco, meu aniversário aí. É, é, João. Olha aí, João. João, como você vai comprar um Xbox aí pra jogar Forza com a gente? Pô, quem dera, hein? Vem aí, vamos formar um time aí, os barriquelos da Orion, assim. A gente já... Ó, gente, vocês podem vir correr com a gente online, né, Raid? É, isso ganhar de mim não é mérito nenhum, deixar bem claro isso. Também deixo bem claro, vocês podem até tirar o sarro da gente que vocês ganharam, mas quando vocês forem falar para os outros que vocês ganharam da gente, vocês se preparem. ô João, você compra um Xbox só com a energia que você vai economizar com esse PC desligado, rapaz? É, isso é verdade, cara, dá para você comprar um Xbox com energia. Você é de uma usina nuclear para ligar o PC. É, acho, cara. Ah, mas eu não compro porque o homem mal sabe que Gran Turismo é melhor, né? Não, mano. Fala. É, uau, né? Gran Turismo Forever. Não, o Gran Turismo é legal, tem 200 carros. é um bom jogo. Não era 1000, pô? Não, pra mim tem 200. De PlayStation 3 tem 200. É. De Play 2 e Play 1 tem mais de 800. Continuando os exclusivos da Microsoft, anunciaram o Fable The Journey, né? Que o cara faz Hadouken lá com a mão dele. Whatever. Cetista mod off, né? Só o cetista, Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho engraçado. O cetista é a única pessoa aqui que gosta de Fable. Na realidade, é a única pessoa que eu conheço na face da Terra que gosta de Fable. Ele é o Molinô. Ele é o Molinô. Mas eu acho assim, tá engraçado. Eu quero fazer essa pergunta pra ele ao vivo aqui no programa. Cetista, se você tivesse que trocar Fable por Last Guardian, você trocaria? Tipo assim, vem Team Michael pra Microsoft e vai Last Guardian, vai Fable pra Sony. Você faria isso? Eu quero testar o amor dele por Fable. Pra ver se é tão grande quanto imagina. Ele vai travar. Vou dar um tilt nele e não vai conseguir responder, não. Pra ver se é tão grande quanto o amor que ele tem por Halo, cara. O Fable é meio Lenine, né, cara? Você sabe que o cara existe, mas você não conhece nenhum. Não conhece. Um monte de gente fala que é bom, né? Tem gente que fala que é bom, mas... Canta a música aí. Ninguém fala que é bom, né? Todo mundo fala, meu amigo disse que é bom. É, meu amigo disse. Na realidade, tipo assim, as pessoas dizem, o cetista diz. O cientista é nosso amigo, né? Quando cara, é sério, Fable. Então, tipo assim, a única pessoa que eu conheço, velho, que sério, que joga Fable, cara. Eu desconheço, cara, não conheço mais ninguém. Eu conheço algumas pessoas. Você conhece? Mais uma, cara, eu acho que é uma sociedade secreta. É, tipo assim, é uma maçonaria. Deve ser que nem dono de Lada, tá ligado? Os caras não se conhecem. Eles têm aqueles apertos de mão, né, secreto. Tá? Dono de Lada é muito bom, hein, cara. Nossa, já foi demais. Ai, ai. Mas aí vem um jogo, cara, que eu acho que pode ser o Pokémon da Microsoft, que é Minecraft jogando com Kinect. O que vocês acham disso? Raid em prantos. É. Sei lá o que esperar disso. Você acha que as donas de casa vão começar a queimar as coisas? O pessoal, a criançada vai começar a faltar aí na escola? Aí, é, Minecraft é muito viciante, né? É. Aí mistura com Kinect. Mas não vai ser obrigatório, pelo menos. É, mas também, né? Já imaginou, né? Que saco você com a mão assim, cavando. O pessoal vai achar que você tá surtado, né, cara? O que é? Epilepsia, né? Tá tendo uma convulsão. Eu imagino o seu cachorro olhando você fazendo isso. Tipo, ele não é o dono? Posso passear com ele? O seu Nintendog vai olhar pra você e falar assim, posso passear com o meu dono? Acho que ele tá agitado, né? Meu olhar passear, né? Tá fazendo essas coisas na frente da TV. Nossa, muito trollagem, muita trollagem. É realidade. E depois também, agora veio uma sequência, numa só. Kinect Disneyland Adventures e Kinect Star Wars. E também Sesame Street, ou conhecido também como Vila Sésamo aqui no Brasil. Né? Depois vem Kinect Fun Labs, Kinect Sports Season 2, né? E aí não tem mais nome Kinect nos últimos dois games que a gente vai falar, mas tem Kinect também. É. Alguma coisa a comentar dessas coisas assim, do Fun Labs, que eu acho que o Animal já baixou o Fun Labs. Fun Labs é bem legal, completamente de graça. Uhum. E aproveitar até agora, porque eu falei que ia falar antes. Esse Fun Labs é a melhor prova que a Microsoft é uma empresa esperta. Meu, Kinect sempre teve hardware para fazer o que faz. Não entregaram antes, por quê? Porque não tinha software para fazer. O que eles fizeram? Deram o kit de desenvolvimento para galera, para a comunidade. Uhum. É pronto, aí, arrumaram um monte de desenvolvedor com ideia brilhante de graça. Sim. Ah, exteriorização de custo. Então. Eu perguntei para um amigo que estava fazendo pós-graduação. Defina pra mim exteriorização de custo. Ele, trabalho escravo. Eu falei, perfeito. É. Matou. Eu falei, essa sua pós é muito boa. Exteriorização de custo igual trabalho escravo. Mas você... cara, é coisa que a Sony, a Nintendo não enxerga, cara. Pô, a Microsoft não conseguiu desenvolver um software legal em da house. Pô, faz assim, ó. Dá o SDK, um monte de bobão vai gostar, vai desenvolver um monte de coisa maluca e a gente usa. Cara, eu vou prestar, se uma hora eu tiver um Kinect, eu vou prestar trabalho escravo, eu quero fazer um jogo de enrolar catota no nariz. Então. Você começa bolando com os dedos, assim, até ficar com a mão. Vai fazer sucesso, hein? fazer sucesso. Tipo assim, já pensei nesse jogo. Até comentei isso no nosso... nosso live blog. Tá lá documentado, galera. E é legal, viu? Quem tem Kinect aí, pode baixar esse FanLabs, que é bem, bem legal, né? Tem um monte de appzinha pequenininha, só que mostrar uma funcionalidade ou outra, mas eles fizeram de um jeitinho bem engraçado, né? Bacana. João, o que você acha de tudo isso de Kinect que eu falei? Rapaz, na segunda-feira, né, que foi o dia da conferência da Microsoft, eu tava trabalhando, cheguei em casa, na hora que eu sintonizei no stream para assistir a conferência da Microsoft, já tava passando a demonstração do Sesame Street. E cara, pegou uma cena legal, muita então, hein? Vontade de desligar e sumir da face da Terra. Que vergonha, que negócio ridículo. Nem o menino que tava lá tava gostando daquela porra. Pode crer, o moleque é o maior bode, né? O que será que vão falar de mim na escola agora? Tipo assim, nem pra fazer o Ben 10, né, cara? Era mais atual, né? Fazer o Ben 10, cara. Aí, ó. Pior que tinha um cara velho também com ele, né? Era um moleque e um cara, né? Imagina, Bruno. Ridículo, ridículo. Hyde, pensando, tipo assim, pra fechar o assunto Kinect, Hyde, sua opinião, se saísse um Sonic Kinect 1... Ah, não faz isso não, o Sonic já foi castigado demais, deixa ele morrer em paz. Né? Ah, rapaz, você é muito cético. Suas palavras serão gravadas numa cripta, cara. Coloca na minha lápide. Pra passar a régua aí, Dance Central 2. Aí sim. Mesma coisa, né? Tipo assim, mas eu acho que vai ser igualzinho assim, falaram que vai poder exportar as músicas do 1, acho que deve melhorar um pouco a tecnologia de captura, essas coisas, cara, a precisão. Não enxergo, cara. Pra mim é só música. É, né? O jogo tá afinadinho demais, cara. Eu tenho que mexer, né? A única coisa que eu queria que mudasse é você não precisar de uma fábrica abandonada pra jogar, né, cara? Você pode jogar no tamanho de uma residência convencional. O que mede 4 metros quadrados, assim, quem dera. Você não precisa vender o seu computador que roda Crysis pra comprar uma mansão, né? Um salão de dança. Oh, só pra pegar o espaço do computador, né? Tirando o espaço que vai liberar lá, já dá e sobra. Bom, a melhor coisa do nosso comentário da conferência da Microsoft é o computador que roda Crysis. Pô, cara, desse Central 2 tinha que ter os raios-x também, né? Seria irado. Você erra o movimento, quer o cara deslocando o joelho, o dedo, né? O cara tudo fica melhor com o Hair X. Esse tem, cara, isso aqui é na vida real, né? O X-Ray é o futuro, hein? Eu acho o seguinte, eu acho que esse Mortal Kombat, daqui a uns bons anos, assim, daqui a uma década, ele pode estar formando muitos especialistas, um molecada especialista, técnica em radiologia. Ortopedista aí. Ortopedista, um ultrassonografia. Eu acho que o pessoal fala mal dos games, mas às vezes a gente não sabe como é que esse negócio mexe na cabeça das pessoas. Mas o moleque se interessa por isso, cara. Vai saber, a menina se interessa por isso. Ah, eu vou querer ser ortopedista, né? Porque é tão legal ver ossinhos. Ossinhos quebrando, né? Ossinhos quebrando e depois colar eles pra quebrar de novo. Imagina, né? Daqui a uma geração de psicopata, ninguém vai achar bonito. Ninguém vai achar bonito. Você vai tirar uma radiografia, você põe o braço lá, né? O cara liga o equipamento, vem dar uma paulada no seu braço. Não, é só pra ver a radiografia. Pra ver se captou o momento da paulada. Nossa senhora. Que insano. E pra passar a régua geral na conferência da Microsoft, passaram um trailerzinho, né, do Halo 4, que eu acho que pra mim é o spoiler do final do Halo 3 HD, cara. Mas eu achei bacana, assim. Eles só falaram que é uma nova trilogia, vai sair, mas é 2012. Se o mundo tiver existir até lá... É, então. Melhor, se a Dani existir até lá... É. Boa, boa. Eu peço pra Dani me trazer o Halo 4. É, então. Halo 4. Mó trava-língua esse vai ser pro moleque, hein? Aí, Master Chief, Vamos terminar assim a parte de Microsoft. Aí, Master Chief, Mas é isso, galera. Essa foi a parte da Microsoft. Não, pra polemizar um pouquinho, vamos polemizar aqui. Vamos dar uma nota de 0 a 10 pra conferência da Microsoft. Que tal? 6,5. Eu concordo com o Memal. Minto. Mas assim, é uma nota pra conferência, só a conferência, ou comparando com as outras conferências? É, a gente vai dar nota pra cada uma depois, né? Cada uma, cada uma? Exclusivamente ela, só ela? Então é sem comparar, né? Sem comparar. 7? Então é melhor dar 7, minha nota. Eu mantenho 6,5. 5. Ei! Ô, louco! 5. Tá. Tá com... Overkinect aí, tá cara, um... Overkinect. Se você fosse igual eu, uma pessoa que tá olhando pra um Kinect agora, seus olhos teriam sido queimados por um raio laser. E eu não duvido disso. Não, ia sair um laser, tum, ia queimar sua retina, cara. Não duvido disso. É, fucker, você não vai jogar nunca mais na sua vida. Pô, como eu cheguei em casa e tá passando Sesame Street... Isso vai pesar bastante. Se a primeira impressão é a que fica, vai lá. Minha nota pro restinho final que eu peguei da conferência vai 4. Ô, louco! Tá vendo? Até que não foi tão mal, hein? De cara, nada que eu vi ali pra frente. 4, 5, 6, 6,5 e 7. Rapaz, tira a média aí. Alguém calcula a média aí? Eu não posso dar nota muito pequena, que começou com Modern Warfare e terminou com Halo 4. Mas é multi, cara. Isso então, é... mas eu gosto do jogo, pô. Vamos então, lá. 4, mais 5, mais 6,5. Olha isso, a gente fazendo conta num cast, eu não achei que esse ia chegar. Bom, eu não abro a calculadora aqui no meu, porque senão vai travar. 7, é, mas não, o meu ainda tem um pouquinho de memória. Eu tô fazendo essa conta por comando de voz agora. Entendeu? Por 4. Nossa senhora, eu acho que eu errei a conta aqui. Errei a conta, porque deu 4, 5, 6 e meio, 7, deu média 4. Peraí, não, igual 5,6. É o que não sou. 5,6 foi a média na conferência da Microsoft. Ai, ai. É. Mas galera, postem aí a nota de vocês de 0 a 10 para a conferência da Microsoft. Bom, e continuando aqui o assunto D3, vamos para a próxima empresa, que é a Sony. Bom, a conferência da Sony começou com um pedido de desculpas, né? Tipo, sorry, fizemos cagada. Né? E, bom, o que vocês acharam aí do pedido de desculpa da... É só pra explicar, foi em relação à queda da PSN. O Network Out. Todo mundo tem que explicar qual é a cagada, né? É, então, é. Tipo assim, nossa, vocês acham que tem que explicar qual é a cagada? Não, tô indo. É, então, assim a gente machuca o coração do Palos, né, pô? Mas, cara, me surpreendeu. Porque eu tive uma conversa com um amigo meu antes, pouco antes da E3, e eu até comentei com ele que, eu, na minha opinião, ela nem ia... fingir que nada existiu, entendeu? Eu também pensava isso. Ah, não, ia ser demais, cara. Ia ser o cúmulo da arrogância fingir que nada existiu. Eu achei que eles iam começar já ignorando totalmente. Uhum. Mas não, né? Incrível. Ponto pra fora. Não, tipo assim, eu acho que tem que admitir, cara. Não é possível, é uma empresa séria. Né? É, vende então. As coisas com o consumidor, não é possível, cara. Sério, mano? Ah, não, tipo assim... cara, foi o que eu comentei. Tá no mercado há 400 anos, velho. Não brinca. Foi o que eu comentei no Live Blog. Falei, ótimo, cara. Eu realmente adorei seu pedido de desculpa. Mas ele tinha que ter sido feito, ó. Nossa. Faz tempo. Não é só porque agora você vem anunciar um novo produto que você vai falar, oh, foi mal. Cara, isso aí tem que ser dado pro consumidor no dia 1, cara. Cara, é, isso aí, mas eles deveriam ter sido só amanteigaram. Só deram uma manteigada na gente ali pra mostrar as coisas novas. Ah, eu não acho que amanteigaram, não. Pediram desculpa, pelo menos pediram desculpa, né? Mas a única coisa que eu não gostei ainda é que a PSN voltou e os jogos que falaram que ia estar de graça na loja ainda não vi. Opa, já baixei. Já baixou? Ah, então beleza. Então beleza. O que você baixou? É, como eu tinha duas contas, eu baixei 4 jogos. Então... Nem vergonha! Eu baixei o Little Big Planet, Infamous, Deadlation e Wipeout. Opa, você baixou Dead Nation? Dead Nation eu vou baixar também. Até quando a gente vai entrar? Eu não sei. Acho que pra sempre. Eu recebi o até julho, não é não? É julho? É. Ah, eu vou baixar o Dead Nation pra gente jogar co-op aí, João. Opa, demorou. É, pô, se a PSN colaborar, ficar no ar. É, eu vou contar pra depois o que pra frente, né? Eu tenho minhas dúvidas se a PSN vai ser um negócio bom mesmo. E vamos abrir um clubinho, né? Os ouvintes também quiserem jogar com a gente, faltando esses jogos. É, e outros, então, Agora só não vai ter, né? Eu fiquei bem chateado. Eu vi o e-mail lá, né, da Sony. Falei, ah, vou ver os jogos. Falei, pô, Little Big Planet no PSP, já tem. O que o outro é o Killzone, se não me engano, também. Ah. Também já tem. Aí no Play 3, o Dead Nation já tem. Aí o Infamous já tem, mas, pô, sacanagem, meu. Só jogo que você tem, meu irmão. É uma pena. Só conspiração, hein? Mas bom, continuando, aí depois eles mostraram um gameplay de Uncharted, que eu achei bem bacana, né? Vocês curtiram? Eu curti, cara. Aquela parte do barco, assim. É, achei legal. Muito da hora o cenário. É, cara, eu até cheguei a comentar, falei, meu, não precisava ter mostrado nada, não. Não precisa. É, então, Uncharted pra mim tá quase GTA, velho. É. Uncharted pra mim é quase GTA, tipo, não precisa mostrar nada, a época do ano que, pô, vende. É bacana, bacana, bacana, achei bacana, tipo assim, tem o hype pro jogo pro fim do ano, acho que vai ser um jogo legal, eu acho que é um dos concorrentes a game do ano, sério concorrente a game do ano, né, e tinha que ter aparecido, né, só achei que eles iam mostrar mais pra frente, não iam mostrar logo no começo, não. Porque depois eles emendaram, cara, uma demo de Resistance 3, que pra mim é um jogo que... É uma série que eles deveriam ter enterrado, cara. Não colou. Mas não tem um Giant Mecha Crab lá. Ah, mas é por isso, cara. Ah. O cara, meu, ó, Resistance, Crysis, são os FPS que, na minha opinião, não cola. Não sei na opinião de vocês. Tem alguém que gosta de Resistance? Meu, FPS, cara, você tem que entregar uma história ferrada ou um multiplayer matador. Não fez nenhum desses dois? Esquece. Mata a franquia. Cara, eu vou te dizer, eu conheço uma pessoa que gosta de Fable, o Cetista, mas eu não conheço ninguém que gosta de Resistance. Também não. Será que o Paulo gosta? Será que o Paulo gosta? Boa pergunta. Boa pergunta. Paulo, defenda. Se você gosta de Resistance, não precisa ter vergonha de falar. É, João, você conhece alguém que gosta de Resistance? Não, cara, eu só tive contato com dois e joguei um pouquinho e achei uma merda, ele não apresenta nada, de absolutamente nada. É, então ele não tem carisma, né, cara? Tem nada. É. Também acho muito. Até o Killzone sai melhor nesse ponto, cara. É. Depois, saindo do Resistance, né, eles emendaram o que eu chamo de Same Old Shit HD. Que foi, Ghost of Sparta e Chains of Olympus do PSP. Pra PlayStation 3 em HD com troféus. Então, assim, é comida requentada, né? Não que sejam jogos ruins, eu acho jogos excelentes da biblioteca, dois dos melhores jogos da biblioteca do PSP. Mas, tipo assim, cara, é o tipo de coisa pra você anunciar numa E3, como, né, se fosse uma coisa, sabe? Pra mim, isso é um jogo que não deveria nem sair em disco. Deveria sair na PSN pra você comprar por download. Mas ela tava off. É, por 10 dólares. É, ela tava off, né? Tava off. Tá. Aí, tá vendo? Poxa, podia, dois jogos que podiam dar, ó. Uhum. É, agora eu descobri por que o Blu-ray, viu? Porque tanto espaço em disco, acho que porque online não ia rolar, não. É, cara. Por isso que tem aquela TV nova lá, mano. Você quer jogar com alguém, chama pra sua casa. É, então, é isso que ia falar, PSN. Tem aquele papo lá da TV pra jogar de duas pessoas multiplayer sem dividir a tela com óculos. Falei, ah, essa cena que a PSN vai continuar ruim, cara. Os caras estão incentivando multiplayer local, assim, tá ligado? Meu, e quem curte multiplayer local era a Nintendo com Wii. Porque Friend Code dá mó trabalho pra você jogar online, tá ligado? Então, tipo assim, é muito melhor você jogar local. Tipo, não jogue online, né? Tá, tô avisando, não joguem online. Porque não dependam desse serviço pra sua diversão. Passar amizades reais. O que você acha desse negócio, João, dos caras lançar dois jogos de PSP pro PlayStation 3? Olha, eu acho legal, entendeu? Quem não jogou no PSP ou quem quer jogar na tela maior vai jogar. Mas não é 3 não, né, galera? Então. Anuncia lá durante o carnaval, ninguém tá vendo mesmo, ninguém se importa. É, então. No meio da Copa do Mundo. Não é 3, boa, não. Boa. Tem que ser aquele negócio que é uma boa surpresa, né? Você tá lá na PSN um dia, opa, que legal. Exatamente. Uma coisa que você não espera, e não é anunciado como, o novo God of War, né? Todo mundo falou, não, vai ter um God of War pra PlayStation 3, né? Se cria o maior hype, não sei o que, aí você vai lá, dois God of War de PSP. Fala sério, né, Sony? É, eles sabiam que o Mestre Verde ia voltar nessa E3. Falou, não vamos pôr o carecão agora não, deixa pra próxima. É. Ai, ai, é muito engraçado. Não é tão engraçado você ver que eu falo sem alterar muito minha voz, né? Então, e depois disso daí, né, veio uma coisa que eu achei meio feio, né, cara? Veio aquele NBA 2K12 lá com suporte a Move, que era estilo point and click, né? E aí o Kobe Bryant subiu lá, cara, e tipo assim, eu achei que ele tava tendo dificuldade pra jogar, mano. Feio total, vocês, né? Vocês notaram isso? Acho que foi muito feio, mano. Jogo zoado, muito... apresentação zoada, Move zoado, acho... tudo zoado aquilo lá. Tipo assim, aí os caras chamam um atleta, né, meu, pra fazer o negócio lá, pá, e aí o cara ainda paga mico, meu, faz, então faz o cara, não coloca o cara pra jogar o game, né, meu? Não, é engraçado que o cara falou, não, né, eu nunca joguei, isso aqui é bem fácil de jogar, aí ele começa a tomar um pau, né, ele começa, não é tão fácil assim, não sei o quê, aí ele começa a acertar, ele, não, eu joguei lá atrás enquanto tava esperando, pô... Você não jogou? Você jogou? Tá difícil? Qual é que é? É, o compromisso do cara era só ali aparecer, meu, coloca o cara do lado, cara, mas não, não faz o cara jogar, é, entende? Ninguém colocou, pô, na conf da Microsoft lá, do, que os Beatles apareceram, ninguém colocou o McCartney jogando Rock Band. Seria engraçado se fizessem isso. Seria zoado, né, cara, ele não conseguiria jogar, tenho certeza que seria um mico, né, então... Mas é aquilo, né? A Microsoft, ela tem uma equipe de marketing. Ah, mesmo. Isso é verdade. Boa, né? Eles sabem. Disso eles sabem. Você pode pegar um negócio que não é nada e transforma na... Vendo como se fosse a invenção da roda. É que eles têm um ouvidinho ali aberto para escutar o que o consumidor tá falando, né? Exatamente. Exatamente. Eu achei isso muito feio. Depois mostraram outro jogo de Move, né? Aquele Medieval Moves, né? Da Deathmouth Quest. Que eu também achei irrelevante. Cara. Aliás, o Move como um todo, eu achei. Até fiquei espantado deles falarem do Move, né? Porque é um negócio que pra mim não colou, cara. É, sei lá, mais como. Pra jogar um FPS e tal, colocar na minha lá, mas. Também não, né? Ah, o Kinect não pode, né? Mas não, o Kinect não. Pode, né? Isso, sei. Eu acho que, tipo assim, é pouco suporte, é você ter o Move, é você pagar por um... Se você pagar pra ter... Continua com a sua opinião. É você pagar não pra ter uma experiência diferente no console, mas, tipo assim, esse negócio de patch, jogar jogo hardcore com o Move, é você pagar pra ter um segundo esquema de controle. Entende? Porque, cara, é tudo adaptado, assim, não... E o negócio não tá tendo uma aceitação muito grande, cara. Eu não vejo a galera empolgada falando... O Kinect pode não ser a maravilha do mundo, mas a gente sabe que comercialmente ele tá vendendo mais que o Move, né? Eu queria uma proposta diferente. A Sony não propagandeia, não mostra nada pra ele. A Microsoft tá martelando Kinect, mas a Sony, você olha pra ela, ela tá assoviando com os braços pra trás, olhando pra cima. Eles vão marketar o quê? Mas, cara, eu vi o gameplay do Killzone 3 usando o Move e eu achei sensacional, achei que parecia que funcionava muito bem. Mas não foi a Sony que mostrou pra mim, eu fui ver e fui atrás. Mas os hardcore, cara, compra isso? Porque, sinceramente, qual que é o público do Move? Eu acho que o público do Move, 99% das pessoas que comprariam o Move, há 4 anos atrás elas compraram o Nintendo Wii. Exatamente, é isso que eu ia falar. O Wii era, né? É, então, sacou? O Move tinha que estar no PlayStation no lançamento dele, então. Sim, sim. Eu cheguei a jogar o Killzone com a... Eu esqueci o nome daquela metralhadorinha que eles fizeram lá. Uhum. Cara, eu olhei aquilo, achei show de bola e tal, mas... É... No final, eu joguei 15 minutos e falei, pô, quero um controle. tipo... É a mesma coisa que eu sentiria se eu fosse ficar jogando Kinect com o braço no ar. Não sei se eu queria um controle, porque eu não gosto de FPS em controle. Acho que você joga no mouse, né? É, você tem um PC que roda Crysis, né? Mas em relação ao jogo em si, é bem ruizinho, né? Ele tem aquele esqueminha lá, aqueles caras martelando, falando, não tem o inventário, do jeito que você segura o controle, vai mudando de ar, de espada pra ar. Esse jogo é aquele software lá que eles prometeram quando... Era pra ser lançado com o Move, né? E foi adiado, agora... Esse tal de software, né? Então, virou esse jogo. Virou esse Medieval Moves aí. Ah, é? É. Trocou de nome só. Vamos ver na E3 como é que nome que ele vai estar, né? Nossa, E3 do ano que vem, né? Já já ele tá com o nome de Duke Nukem Forever, né? Nossa, boa. Boa. E depois disso veio o Infamous 2, né? Que tava sendo lançado. Né, praticamente na época da E3. É, e quando eu vi ali eles anunciando, falando sobre Infamous 2, eu falei, cara, ali a conferência da Sony acabou pra mim, porque eu percebi, cara, eles não têm o que falar. Eles não têm o que falar. É, então, tá mostrando tipo assim, Infamous, vai ser amanhã. Mas é um jogo que tá no mercado. É, então, tipo assim, não é um jogo que tá pra sair e tem. Também. Alguém quer saber mais? É, vocês já viram o review do jogo? Já jogaram ele falando nisso? Eu baixei a demo, mas não cheguei a jogar. Chegou a jogar ainda. Eu acredito que deve estar um jogão, cara. Igual o primeiro. A gente deve estar um jogão. Mas é aquilo, né, cara? Era E3, né, velho? Né? Não é, tipo assim... É, eu queria ver Last Guard. Aí Infamous 2 já tava com data, tudo, cara. Eu tinha review. Até em muitos sites. Né, cara? Então, se bobear, já tinha gente jogando. Porque o pessoal conseguiu comprar antes, né? Já tava jogando. Foi, cara, por isso que atrasou. Teve um vídeo chato gigante no início. Tudo pra enrolar, pra encher linguiça, cara. É. A conferência da linguiça. Deixando esse. Depois eles falaram do Starhawk 2012, é um baita multiplayer, né? Que, pelo que eu entendi, é o Warhawk estendido, né? Que já tinha um multiplayer legal na PSN e tudo. Achei interessante. Não achei a reinvenção da roda, não, mas achei interessante. O que vocês acharam? Meh. Exatamente. É. Exatamente. Sabe o que eu achei meh? Vai ter gente que vai me bater, mas eu achei o trailer do Star Trek meh. Eu achei o jogo completamente genérico. Eu achei. Cara, eu achei que me surpreendeu um pouquinho. Eu achei que foi legal. Então faz aquele símbolo com a mão aí. Opa, tô fazendo aqui, galera. É, então. Eu achei assim, meh. Eu achei. E Sly Cooper eu achei legalzinho, cara, mas tipo assim, também não é, ó, sabe, bacana, um jogo carismático do PlayStation 2 que tá voltando, né, só eu acho que eles tinham que ter voltado esse jogo. Bom, tem Ratchet & Clank também, o PlayStation tá razoavelmente bem servido de jogo de plataforma, né, pra quem não tem Mario, né, tem Little Big Planet, tem Ratchet & Clank, agora Sly Cooper... Tá melhor que o Xbox, que tá, né? Ser, tá melhor que o Xbox nesse sentido. É aquilo, mas eu não sei o que acontece, tipo assim, esses jogos são interessantes, mas não eram pra estar na E3. É, não, cara, até poderia estar na E3, mas pô, os caras, eu não achei empolgante, sabe, os caras anunciando, tudo trabalhando, mas também não sei, porque talvez não seja o momento desse tipo de jogo, né, parece que só a Nintendo sabe ganhar dinheiro com esse tipo de jogo, cara. É incrível. É outra coisa. É, então, só os caras conseguem, velho. Só eles sabem fazer, né? Eu não acho, eles não são jogos ruins, cara. São jogos com uma avaliação altíssima, cara. São ótimos jogos. Mas realmente eu não sei o que acontece. Mas aí vamos a uma coisa mais bizarra que eu achei, cara. Foi aquela televisão 3D de $500 que vem com Resistance 3, dois óculos 3D e a TV, né? É um kit de $500, custa uma televisão LCD 3D com dois óculos e o Resistance 3 e um cabo HDMI. Pra você ligar o seu PlayStation 3, fazer 3D e outra, fazer multiplayer, tela dividida, sem o jogador precisar ver a divisão da tela. Cada um joga com óculos. É que é o Resistance, né, cara? Tem o lanche também do McDonald's, que vem com dois hambúrgueres, alface, queijo, um olho especial e uma cópia do Resistance. Nossa, velho. Porque, cara, não vai vender, mano. Sério, eu achei só um monte feio, cara. Cara, quanto tá uma TV LCD, tipo assim, de 42 polegadas nos Estados Unidos, cara? LCD não existe mais, lá, cara. Então, mínimo LED. LED, mas quanto tá uma TV de LED? No máximo, o máximo de 42 é o preço do console. $300. Máximo. Ah, os caras estão vendendo por 500 isso aí, cara. É pedir pra... Não sei, velho. A não ser que o cara seja muito fã da marca PlayStation e compra pra virar peça de museu depois. Ó, esse acessório saiu, né, esse bundle aqui, eu comprei e ficou lá. Não sei, o que você acha, Raid? O cara vai pôr do lado do Virtual Boy, né? Nossa, é mesmo, pode crer. Um Virtual Boy gigante, né, valvulado. Ô, João, o que você achou disso daí, desse bundle? Cara, eu acho que... Depois deles anunciarem isso e todo mundo bater palma, eu acho que a humanidade tá perdida. Não há mais 2012 esperança. 2012 tá aí, 2012 tá aí. Que Porque, tipo assim, mano, os caras querem fazer adoção do 3D barato, não sei o quê. E, aliás, uma coisa, eu não cheguei a prestar atenção na conferência. Quantos polegadas é a TV? 42. 42? Ah, pelo menos o tamanho é legal. Mas é que é full, cara. A de 42, eu acho que não tem o esquema de você ver os dois, não. Ver cada um com óculos. Eu acho que a que tem é a de 24. Nossa! Porque aquela que eles anunciaram primeiro, aquela PlayStation TV lá, é a de 20, que tem o esquema de ver os dois, é a de 24 polegadas. 24 polegadas? Ah, meu, pô. 24 polegadas é o tamanho do monitor de PC. Tem que jogar 10 centímetros da TV. 10 né? centímetros da TV, cara, pô. Eu sou um monte feio, cara. Sou um monte feio. Sou um monte feio. Será que vai funcionar com a TV, cara? Que aí você muda as lentes em um óculos só e assiste dois programas, né, cara? Só que eu acho que o 3D dela é que você tá tão perto pra poder ver que você fica vesgo. Aí fica igual a lentinha da Mônica, sabe? Ai, ai. Você começa a pular da tela. Ai, ai. Boa, boa. E, bom, aí vamos na parte, pelo menos a parte que eu achei mais melhor da conferência, que foi o anúncio do PS Vita. O NGP agora chama PS Vita, né? O que vocês acharam aí? Teçam a opinião de vocês sobre esse portátil, começando pelo Raid. Acho que NGP era um nome muito melhor que PS Vita, viu? Eu concordo. Concordo. Eu gostava bem mais de NGP. PS Vita parece nome de margarina, né? Eu já ouvi. Pão. Pão, é. Iogurte. São coisas pra fazer o intestino funcionar, é. PS Vita faz o intestino funcionar. Então, ele é legal, né? Mas eu acho que ele inova muito, não. Não sei. Não achei muito impressionante, não. É mais um PSP bombado aí, né? Você achou um PSP bombado? É. Homem mal, o que você achou? Cara, eu achei um iPhone com a caixinha com dois controles, com dois analógicos. Mas, o preço me agrada. Assim, a me agrada é que eles não fizeram uma versão só. Fizeram uma versão com e sem 3G. Aí 249 sem 3G até me agrada. Esperar o line-up de um ano e eu terei o meu com certeza. Mas por mim, arrancava aquele negócio idiota atrás e vendia por 108, 160 dólares. Boa, boa. Mas tem o MD ele? Não. Quem falou? Ah, tá. Ninguém falou, né, cara? Acho que não tem, não. Oh, vai ser cartão, assim, vai ser cartão. É, tomara que sim. Tipo assim, aquele negócio idiota atrás é o sensor de toque, né? Ele é o primeiro console que sente a cutucada nas costas, né? Primeiro console da história que sente isso. O que você achou, João, dele? Cara, eu gostei muito. Eu tô mais animado em relação a ele do que ao 3S. Pois é, foi incrível que pareça. E, sei lá, eu espero que as developers sejam bastante criativas, porque eu não quero um PS3 de bolsa, eu quero ter maiores opções de jogabilidade. E aproveitar o hardware. E, bom, não vou ser hipócrita, eu quero muito que ele seja desbloqueado, porque... Cara, ele deve estar muita função de homebrew. É um hardware muito poderoso. Dá pra emular o mundo ali dentro. O Geohot já deve estar trabalhando nisso. Mas é aí que eu falei, tá vendo? A Sony podia aproveitar agora e pegar um monte de desenvolvedor de graça aí que tem, comunidade, e falar, ó, vamos criar um canalzinho de aplicativo aqui, ó. Pronto, faz o que você quiser. Então, mas eles criaram um canal, eles anunciaram um canal de aplicativo que serve até para outros dispositivos, celulares, tudo, onde o pessoal vai receber aplicativos assim que é padrão PlayStation, independente de você ter uma plataforma PlayStation. Não, sim, mas não vai ser a comunidade que vai desenvolver isso. Não vai ser a comunidade que vai desenvolver, mas também nada impede dos caras abrirem para uma comunidade desenvolver também, ter o espaço deles dentro. Isso eu achei muito interessante. Porque os caras podem captar gente que depois venha querer ter um hardware PlayStation pra isso e também vão ganhar dinheiro com isso, independente do hardware. Isso daí eu achei bacana. Sobre o NGP, assim, eu gostei muito, eu achei que os caras foram no... Porque esse negócio de toque na tela tá se mostrando, sabe? Tablet vem vendendo muito no mercado. Acho que tá se mostrando que é a onda do momento, é o gimmick do momento. Então, pra mim, assim, o que eu gostei do NGP, ele é um PSP melhorado com um iPod inside, né? Colocaram um iPod dentro dele e colocaram com iPod com dois analógicos. Adicionaram os dois analógicos. Eu fiquei vendo tudo aquilo que ele tem de recurso, as coisas, eu fiquei falando, e aí? E o preço? E quando anunciaram o preço, eu achei bacana, achei que é um preço condizente, né? Porque quando eu comecei a ver, conhecendo a Sony como é, eu falei, quer ver? $400 o negócio, né? Então, eu achei bom, achei a melhor parte da conferência da Sony eles mostrando o NGP, né? Mas é aquilo que o João falou, eu quero jogos pra ele também, Eu não quero versões reduzidas de jogos de PlayStation 3 pra ele, né? E falando dos jogos, os caras já comentaram BioShock Infinite, né? E BioShock pra ele. Eu quero ver o que que vão fazer de diferente, né? Porque o cara, ele foi lá, ele falou de BioShock, tirou o NGP do bolso, mas não mostrou nada. Cara, eu acho que o engraçado do NGP, acho que foi até o Paulo que comentou lá, que ele falou, pô, tela de toque na frente, dois analógicos, botou uma tecla de toque atrás, tem que ser o Goro pra jogar essa porcaria. Boa. Mas aí os caras mostraram, né, ó, eles falaram de BioShock Infinite, mostraram Dust 514, né, Street Fighter versus Tekken com Cole McGrath, que foi o momento mais chique, né, a Dogo, né, na frente tava vendo. Ah, que momento, figura, né? Cara! Coisa louca! Que eu olhei e falei, chiquérrimo, hein, você viu a camisa do cara? Ai, cara, que figura, meu Deus. Que figura, cara, game designer, hein, você ainda vai conhecer um. E pô, o Cole vai estar no Street Fighter vs Tekken, né? É, ele vai estar, tá, cara. Isso eu achei bacana. Não, isso eu achei mó preconceito, cara. Porque se o Cole vai estar, tá, não vai ter o Blanca, né? Eu tô querendo se limar os brasileiros mesmo dessa porra. Não, também tem poder de choque, vai... porra. Ah, né? Tá, mas eu acho que vai ser o Blanca também, porra. Ah, mas o Blanca sai choque das costas, né? O Cole no Infamous 2 tá andando com aquele garfo de CG, né, na mão. Garfo de CG. É uma boa. É, eles mostraram Little Big Planet também e mostraram o gameplay de Uncharted Golden Abyss, que o que eu achei bacana, assim, você poder jogar com um formato de tela de toque, igual você joga no iPod, né? Achei o uso da tela de toque bem bacana, assim, fica muito simples. Eu achei um saco. Ainda bem que ele... saco? Eu achei opcional. Pois é, exatamente. Aí me deu alívio. Eu vi, cara, que saco. E o cara falou, mas vai ser opcional, você vai poder usar as teclas, os botões, como usa no processador. Aí o cara, que alívio, ainda bem. E o jogo parte do desafio, né? Se você ficar mostrando o caminho pra ele, fica igual aquele... Não. O princípio do DS, né? Do jogo aquilo. Não, mas não é mostrar o caminho, porque você pode se movimentar usando a tela de toque. Então, mas você traça o caminho, né? É, você traça. Não, aí parte do desafio, né? Ah, não, perde, mas eu acho que é bom você oferecer a opção, porque vai ter outras pessoas que se interessam a jogar e acham difícil do jogar aquilo ali com dois analógicos, entende? Meu, pro público casual foi interessante, tipo assim, eu achei a Sony e a Microsoft extremamente casuais nesse E3. Exatamente. Então, cara, eu achei quase uns casuais. Eu só achei ridículo, cara, é que tipo, num portátil, você tem a tela de toque, você tem que tirar a mão do controle pra usar a tela. Então, pra mim isso não funciona. Exatamente. Então, pra mim é ridículo. Pô, pra quê? Tira a mão, aperta a tela e volta. Aí, isso é estranho mesmo. Não, isso no caso do Uncharted. Vamos ver outros jogos, né? Talvez usem mais a tela de toque e menos o controle. Mas não sei, mais eu acredito que... Traz, né? Pode ser que fique um monte de dedo sobrando lá mesmo. É, também. Não sei, eu acredito que bons desenvolvedores vão fazer coisas legais pra ele, porque ele tem ferramentas. Mas a Sony não tem Miyamoto aí, que tá o problema. Ah, então não tem Miyamoto, mas sei lá, cara, tem bons estúdios como Santa Mônica, né? Então eu acredito que não é possível, cara, que não sai. Tem Team Michael, né? Tem Team Michael. Não, tem gente talentosa lá, tem o que sair daí, cara, não é possível, cara. Ainda sobre os desenvolvedores da Sony que você tá comentando, cara, é impressionante. Todo desenvolvedor do PS Vita... é gordo e ofega. É mesmo, cara. Eu até comentei isso. Falei, nossa, o pessoal tá com asma, né? Não é possível. Eu até falei, eles botaram uma escada assim, nos 300 andares, 300 degraus, pro cara subir, né? Mas é verdade. Aí eu vi esse vídeo. Mas tava ofegando muito mesmo, né? Ridículo, cara. É terrível. O cara falando, suando. Ou aquele microfone é muito poderoso. Capitão, eu descobri o que é. PS Vita deve pesar uns 10 quilos. O tanto de coisa que ele tem, os caras vão ficar, meu Deus, não aguento mais, cara. Eu quero que acabe logo essa demonstração. Ah, isso é verdade. Mas e aí, vamos lá. De 0 a 10, qual a nota que vocês dão pra apresentação da Sony? Olha, eu vou dizer primeiro por quê. Não, vou dar minha nota e dizer por quê. Nossa, bem ídolos essa, hein? Bem ídolos. Carinha verde ou carinha vermelha? Vai, eu então pior, né? Entra lá no confessionário, explica por que seu voto. Bom, minha nota vai ser 7. Não assisti a conferência inteira, então já é um pouquinho maior. Mas ela, a conferência me decepcionou um pouco, porque eu esperava The Last Guardian, esperava muito, e eu esperava Metal Gear Solid Rising. Comentasse qualquer coisa sobre ele, e Konami nem botou os pés. Então, me decepcionou um pouco. É, homem mal, sua nota? Cara, pra E3 eu dou 3, cara. Ô, louco! Tô somando. Eu ia dar 4, porque viu, o Vita tem 4 letras, mas eu prefiro, como eu prefiro o NGP, então o NGP tem 3 letras, eu dou 3. Nossa, louco. Cara, meu, foi a única, groundbreaking que teve. Microsoft não teve nada de groundbreaking, mas mostrou um monte de coisa que é relativa ao meu dia a dia. Agora, cara, eu tô com o PlayStation 3 aqui. Eu vi lá coisas que eu já sabia, que era Uncharted, que vai ser bom, que era Infamous, que vai ser bom. E o Vita, que realmente tava demorando eles falar alguma coisa mais concreta, que eu gostei do preço. Olha, eu vou dar nota 6,5 também. Vou repetir a nota da Microsoft. Porque eu acho o seguinte, a parte de PlayStation 3 me decepcionou muito. Muito decepcionado de não ver Last Guardian, sabe, de não ver os caras nem comentarem do jogo, porque, mano, os caras, eles falaram, cara, de dois jogos de PSP que vão ser refeitos em HD pra PlayStation 3 e não falaram nem do Collection, então, então fala também do Collection, do Shadow of the Colossus, mostra pelo menos, sabe, já que é pra falar disso daí. Os caras de NBA, que maldito. NBA, é. Não, cara, nem que mata mesmo, nem o Palos. É. Então, cara, tipo assim, a parte do PlayStation 3 foi muito ruim. Em compensação, eu fui surpreendido com o PS Vita, né? Não gostei do nome, também acho que o NGP é um nome legal, mas independente do nome, eu gostei muito dos recursos do equipamento e mais, o que me surpreendeu de verdade foi o preço, porque eles mostraram muito recurso nos equipamentos, né? Só que, além desses recursos, eles colocaram um preço que eu acho que vai, porque eu falei, ah, beleza, tem tudo isso. E quem tava no nosso live blog, né, viu eu perguntando várias vezes, preço, muito bacano o que foi mostrado agora, preço. Então, a gente fez até um bolão, né? Então, a gente bolão que a gente fez, a média tava em $400. É, a média tava em $400, pensei na Sony. Então eu dou a parte do PlayStation 3 muito ruim, né, eu daria nota praticamente 1 a parte do PlayStation 3, mas como eu gostei muito da parte do Vita, eu dou 6,5, mesma nota que eu dei pra conferência do Microsoft. É só uma dela aqui, eu não falei sobre o nome do PS Vita e tal. Eu achei que PS Vita era o pior nome que eles podiam ter dado. Só que aí eu assisti a conferência da Nintendo e depois a gente vai falar sobre isso. Ah, beleza. Vamos lá, Raid, a sua nota pra gente fechar a média aí. Então eu vou dar 6,5 também pelo NGP, que eu me recuso da minha cara. Eu me recuso a chamar esse treco aí de Vita. NGP é muito melhor, vou chamar de NGP pra sempre. E mais por ele mesmo, porque dos jogos mesmo, só é um Uncharted mesmo, né? Uhum, então, tipo, também concordo com isso aí. Bom, eu fui agora mais rápido no cálculo, né? A média assim da Sony deu 5,7. Digamos assim. Porque alguém deu 3 aí, né? Então. Aí vou falar, acadêmicos de consoles online. Eu posso mudar a minha nota? É 2. Agora não pode falar. Acadêmicos de consoles sem rede online. Quesito E3, nota 5,7. Né? Por aí vai. Mas é isso, galera. Essa foi a parte da Sony. Deem as notas de vocês no mural. E agora vamos falar da parte da Nintendo. Bom, galera, a Nintendo abriu com a orquestra tocando, né, Zelda com o Miyamoto. Dessa vez uma orquestra de verdade, não regida por Wiimotes, né? Eu achei bem bacana a abertura. Nossa, que eu quase chorei. Você quase chorou? Quase você chorei. Sentiu na Videogames Live? Muito bonito, né? Beleza. E eles anunciaram, né, tipo assim, de cara CDs, né, na realidade. Eles anunciaram trilhas sonoras, né, mostraram lá os compositores dos jogos do... trilhas sonoras de jogos do Mario, tudo. Eu até zoei quem tava no live blog, né? Blog é legal, né? No blog. Eu falei, raiz de prantos. Muita gente com pouco talento musical no palco. É, acertou literalmente. É, então, tipo assim, pessoas com pouco talento musical. E palco. Fora, o Miyamoto tem uma presença de palco incrível, né? Ah, é, é figuraça, ele... né, cara? É nível Silvio Santos, assim. Talvez. Ah, é. Maior, eu acho. Talvez maior. Eu só achei foda que o áudio dele tava da mesma altura do tradutor, cara. É verdade. Cara, eu só achei foda o filho da puta do tradutor falando ao mesmo tempo que o Miyamoto. Cara, isso não se faz, mano. Isso não se faz. Deixa o mestre falar, bicho. Depois nossa, você... Nossa. Vai sobrepor a voz de Deus? Né? É, então. Cara, nossa. Que o cara esquece, né, mano? É melhor falar agora. Ai, ai. Muito bom. Mas aí eles anunciaram, né, essa parte de áudio tudo, e eles anunciaram games pra Wii, né? Vou fazer a lista aqui, né, dos games, e vou deixar o que vale a pena pra gente comentar por último, né, eu acho. Eles anunciaram o Wii Play Motion, né, Mario Party 9, Mystery Case Files, né, Kirby Wii, Rhythm Heaven, Mario Sonic at London 2012, Olympic Games, né, Jogos das Olimpíadas de 2012, Ride em Prantos, né, Fortune Street, Go Vacation, Just Dance 3, como se alguém duvidasse que ia sair, né, e The Legend of Zelda Skyward Sword. Aí, né? Pascoal em vale Prantos. Vale a pena a gente comentar do último, né, Pascoal em Prantos, né, finalmente agora vai sair. Só um adendo, Just Dance agora é multi. Ah, é multi, é. Tem pro Move, tem pro Kinect. Né? Mas olha... Fala, João. Não, bacana, anunciaram em vários jogos e tal. Mas eu tava refletindo, essa semana mesmo parei pra pensar, 2011, não saiu nenhum jogo pro Wii. Nenhum. Vocês conseguem lembrar de algum jogo? Não. Não. Não. Cara, isso é aí, tem, né? É aí que vai mais pra frente, que vai minha nota da conferência da Nintendo. Mas vamos lá, vamos continuar. Beleza. Não, mas tipo assim, eu acho que o Wii tá sepultado. Esse é o último ano. Acabou. Fato, tá sepultado. Eu acho que o Wii tá sepultado. Não... Tanto que uma coisa eu até comentei com o Raid lá, tipo assim, o Wii, se você for procurar nas lojas dos Estados Unidos, você vê que tá sendo vendido a $170, né? E eu acho assim, $170, se fosse uma queda de preço para ganhar mercado, eles teriam anunciado essa queda de preço na E3 com toda a pompa. Eles não anunciaram queda de preço com pompa. Então, tipo assim, é fim de feira mesmo. Eu acho que é fim de feira. Então o console vendeu o que tinha para vender. É claro, vai vender ainda pra caramba. Eu comentei em um episódio do outro cast. Assim, como tem gente que quer comprar o Wii, né? Minha amiga comprou o Wii de mim e ficou tão feliz. Né? Então eu acho que ele vai continuar ainda vendendo, né? No ritmo que vende um 360, um 360 mais abaixo. Só como ele tá, a distância comercial dele é muito grande, né? E tá muito à frente dos outros consoles. Anos luz. Eu acho que anos luz, né? Em matéria de vendas. Então, você praticamente, para ter a quantidade de Wii no mercado, você tem que somar o que tem de Play 3 de 360. Dá mais ou menos a quantidade que tem de Wii. Então é um bagulho muito absurdo, assim. E o 360 e o Play 3 vão ali meio que enroscados, né? E 360 em segundo, com uma diferença não muito grande do Play 3. Então, ou seja, a gente pode dizer que as bases são parecidas, né? Ainda mais se você colocar os 3RL na conta. Então, vai ficar bem igual o negócio. Então, eu acho que é assim: é fim de feira. Eles não vão falar que é um fim de feira. Mas acabou a história do Wii, porque, principalmente em matéria de jogos, que eu acho que a Nintendo já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar com esse videogame, e não foi pouco. Foi absurdo o que eles ganharam. Então, tipo, ganhamos, vamos pro próximo round, né? Mesmo que o pessoal não esteja em campo. Não sei se vocês pensam isso, o João falou também que não teve jogo, e que o Raid Homem Mal acha. É isso mesmo, com certeza, concordo totalmente, o Wii já era. E tava na hora também, né? Tava na hora. Eu achei que eles iam dar uma suavizada aí, cara. Eu achei muito, tipo, acabou, paf! Eles não falaram em momento nenhum, acabou. Mas eles não falaram dele. Mas deixou claro, né, que acabou. Deixou claro. Pra mim, tipo assim, é fim de feira. Vamos vender por 170, depois vamos baixar por 150. E se bobear, no final do ano eles devem parar a produção. O negócio já vendeu demais, cara. Eles até precisam, é interessante eles matarem, né? Mais pra frente a gente vai saber a gente vai comentar aqui, pelo menos eu vou comentar o porquê eu acho que eles precisam matar mesmo. Ui. Precisam matar mesmo, né? E falando de defunto, né? Eles anunciaram também games pra Nintendo DS. Eles anunciaram Kirby Mass Attack, Professor Layton and the Last Spectre, acho bacana, né? Acho bacana que lancem aí esse jogo. Dragon Quest Monster Joker 2, né? Vai vender pra caramba, Dragon Quest, principalmente no Japão, né? E Super Fossil Fighters, que, meu, tipo assim, pra mim, né? Total. Eu acho que é outro console que ano passado tinha muitos jogos, esse ano pouquíssimos jogos, defunto. Completa, o DS também está morto. Também já vendeu o que tinha que vender, né? É, mas o DS está sendo mais suave lá. Uhum. O declínio, né? Não é aquele negócio que chegou, né? Chegou num ponto 90 graus para baixo. Mas é, vamos deixar claro também que a gente pode falar, tá falando que ele tá morto e tal, mas é para aquelas pessoas que já estão aproveitando o console desde uns 2 ou 3 anos para cá. Sim. Se você não tem um DS hoje, cara, compra, que você vai ser um cara muito feliz, vai ter muito jogo. Cara, você vai ter, eu acho que é a melhor biblioteca que um portátil já teve na história do videogame. Com certeza, sem dúvida. Ponto. Ponto, não tem. Eu comparo com o meu querido Super Nintendo, assim. Sim. Sim. Não, mas pra quem não jogou, até o Super Nintendo é válido ainda, né? Eu acho. Até o Super Nintendo é válido. Vai estar muito barato, né? DS agora. Né, Mimal? Aham, inclusive o meu aí tá à venda. Sabia. Ai, sabia. Aproveitar o gancho. É. Mas eu acho assim, também é outro console que cumpriu a função dele e passou o PlayStation 2 em vendas. Então, tipo assim, meu, é o videogame mais vendido da história da humanidade, né? Nintendo DS. Então, você vai, tipo, vai matar. Não tem o que. E continua vendendo muito, né? Apesar de não ter jogo, continua vendendo muito. E vai vender ainda. Vai vender ainda. Também acho que vai ainda vender muito. Assim. Eu chuto que o DS chega a uns 140 milhões ainda, cara. Então, eu acho que ele só não vende mais ainda porque ele é limitado no quesito multimídia. Se ele fosse um pouquinho mais... tivesse um suportezinho melhor a vídeo, um suportezinho melhor a música, eu acho que ele ainda vendia mais ainda. Mas eu acho que o escopo da Nintendo é esse, é se manter videogame. Eles não passeiam para outros lados. Eles não entram em território que não é deles. Mais ou menos, hein? Mais ou menos, né? O novo aí que a gente ia falar dele, estão meio que... Então, né? E falando do 3DS, né? Que eles anunciaram vários jogos pro 3DS dessa vez. E... Cara, bom, eu acho que um dos motivos também de ter que assassinar o DS é porque o 3DS é retrocompatível, né, cara? Então, em vez de um cara comprar um DS, compra logo um 3DS. Pra eles é mais negócio. Já vende um hardware que é mais novo e fica preparado pros outros jogos, né? É que a diferença de preço é só quase o dobro, né? 250 contra $130, né? Mas comprar quem vai comprar... Se comprar um DS agora pra morrer com ele daqui a 6 meses, 1 ano, vale a pena gastar o dobro. É, e comprar um DS. Não falei isso. Comprem um DS, principalmente o meu. DS é muito bom. Ele deu um self-owned, né? Pode crer, cara. Não me liguei, tá vendo? Esse lado gamer é melhor que o lado capitalista. Melhor que o lado capitalista, né? Mas aí vamos falar dos, não sei, dos jogos do 3DS aqui, né? Bom, Mario Kart 3DS, final de 2011. Alguém tem uma dúvida que é pão quente? Mais um Mario Kart. Mas sabe o que eu achei louco nesse? Eles estavam customizando o kart, colocando rodinhas, colocando um monte de acessórios. Eu já comecei a imaginar um kart com nós. Fast and Furious, Mario Kart Fast and Furious, tá ligado? Alguma coisa desse tipo. O que eu não gostei muito é que ele tem gráfico de 64, né? Tava bem feinho, assim. Cheio. Mas é até que quando a gente vê imagem do 3DS, não dá pra gente ter ideia, né? Porque a gente não tá vendo como ela realmente é, né? Por causa do 3D. Tem isso. Sei, Mario Kart DS, vocês têm alguma coisa a comentar? Tipo, pão quente? É Mario Kart, né? Vai vender horrores, a gente vai se divertir horrores jogando, né? Não tem muita dúvida, não. Vamos ficar bravos, horrores, né? Com as casquinhas malvadas. É a mesma coisa de sempre, mas é divertido por ser a mesma coisa de sempre, né? É same old shit e não é HD. É. Isso é que é foda. E vai vender, cara. Tem que ser HD. É. E esse é um semiotite que a gente não resiste. É igual Chaves isso aqui. Você sabe, mas você assiste, entende? E ri, dá risada. É, então. E aí, esse eu achei legal, cara. Eu achei uma implementação bacana que fizeram na câmera usando a câmera do 3DS, que é o Star Fox 3DS. Até aí tudo bem, no Star Fox, cara, no estilo dos classicões, essas coisas. Mas o que eu achei mais genial, cara, é que quando você jogava Star Fox, tinha a carinha dos outros pilotos, né, das outras naves. Agora, no lugar da carinha, vai a cara das pessoas mesmo, dos seus amigos que estão jogando multiplayer, porque a câmera filma você. Cara, eu acho que isso vai ser muito engraçado. Gostei muito dessa ideia. Pra uma franquia que é antiga, né? O que vocês acharam? Ah, isso é genial, né? É um jeito excelente de aproveitar a câmera do 3DS. Essa foi a sacada. Eu consigo imaginar, assim, os caras desenvolvendo Star Fox e tal. Aí o Miyamoto supervisionando, assim. Aí o Miyamoto chega, para, pensa. E se a gente colocar a carinha do pessoal ali? Cara, foi ele, cara, que deu essa ideia. Não é possível, muito genial. Com certeza. Apesar de eu não, sei lá, eu não conheço muito a franquia Star Fox, mas de todos os dali que a gente vai citar, e esse, por causa disso, sim, e por causa das possibilidades que eu imaginei, esse foi o jogo que eu mais fiquei animado, 3DS, da lista. Eu fiquei também super animado com esse jogo, cara. E eu fico imaginando o General Jota, né, como ele é super fã de Star Fox. Sabe o que eu fiquei imaginando, assim, a gente jogando em várias pessoas, assim, e a carinha, assim, das pessoas. Você imagina a carinha de alguém que você gosta de trollar, tipo assim, a carinha do Paulo, que a gente fica zoando. Tipo assim, a navinha dele sendo destruída, e tipo assim, a carinha dele sumindo. Do negócio, ele ficando, o Paulo ficando offline. Coitado, Paulo. Uma foto ele fez com ele, deixou ele offline na PSN. Fez comigo também. Né? Mas e se tratando do Paulo, tipo assim, que ele só tem o PlayStation 3, eu pensei nisso na hora, assim, imaginei a carinha do Paulo ficando offline no Star Fox. Cara, tipo assim, é uma maldade extrema minha, né? Paulo, você pode se vingar o quanto quiser, pode me trollar, pode xingar, mas eu não resisti, cara, eu tive que dividir, eu pensei nisso, cara. Quando eu vi o Star Fox, eu pensei nisso, assim, uma carinha apagando na tela. Morri, né? Cara, é uma coisa é simples, cara, mas é tão... Cara, o Miyamoto, ele é um trollador, um dos maiores trolladores da humanidade, cara. Ele trola a gente o tempo inteiro com esses negócios, cara. A gente não sempre percebe. Foi, né? A princesa tem outro castelo. Que é isso? É trollagem. É, trollagem desde os anos 80. Anos 80, cara. Tipo assim, sabe aquelas coisas que você vê? Tipo, cerveja, ajudando pessoas feias a transarem desde 1900 e bolinha, desde... É Miyamoto trollando jogadores de videogame desde 1900 e bolinha, cara. Incrível. Mas anunciaram, lógico, o Super Mario 3DS, né? Bom, não tenho dúvidas que é pão quente também. É, o Kid Icarus Uprising, né? É só, cara, só um adendo sobre o Super Mario 3DS. Uhum. Durante o videozinho lá e tal, quando o Mario pegava as moedinhas, é exatamente o mesmo som de quando a gente ganhou um trofe no PlayStation. Exatamente o mesmo. É, cara, será isso mais Nossa, uma trofagem? Nem me cara. É mesmo, cara. Exatamente, vocês podem assistir lá de novo. Pensar em subliminar. Isso é trollagem, cara. O que eu achei legal no Mario 3DS é que ele vira o guaxinim do Mario 3, né? Putz, isso é meio isso lembrado. É muito legal. Cara, achei isso da hora, cara. Achei isso da hora também. Muito, muito bom. Anunciaram outro jogo, Kid Icarus Uprising, né? Eu tinha até comentado, achei bacana. Mas um jogo que me chamou a atenção, cara, que é um jogo no GameCube que eu gostava muito, que é Luigi's Mansion. Anunciaram o 2 no 3DS, eu achei bem bacana. Achei bem bacana, acho que vai ser um jogo legal, porque é um jogo que brinca muito com a iluminação. Então eu tô pensando, com essa iluminação mais o recurso do 3D, acho que vai ser uma coisa muito legal, cara. Não sei vocês, vocês não jogaram Luigi's Mansion no GameCube, né? Não, eu cheguei a ver só. Acho que será um jogo bacana. Será um jogo bacana, você vai surpreender muita gente, né? Anunciaram também FIFA Soccer 12. Né? É. Ok. Tipo, ok, né? Heroes of Ruin, né? Né? Picture Leaves. Cara, eu acho que esse jogo, sei lá, pode ser daqueles jogos que casual vai gostar, sei lá, vamos ver. Não achei tão meh, não sei se vocês acharam meh. Não sei, não sei o que esperar disso aí. Marromé. Não sei o que esperar disso aí, não. The Rolling Western. Né? Também nem lembro que jogo é esse. Então. Agora vamos a um que vocês vão saber qual que é, e depois também o outro Raid vai curtir. Aham. Uh-huh. Né? Resident Evil The Mercenaries 3D da Capcom. Esse eu acho, eu tenho interesse, né? Eu gosto de jogar Mercenários no Resident 5 até hoje, né? Vamos ver se vai dar pra jogar Mercenários no portátil online, ver como é que vai ser o 3D. Então tenho curiosidade pra conferir, não sei vocês. E outro, o Raid, eu acho que vai conferir, né? Que é Mario Sonic e as Olimpíadas de Londres 2012. Ah, não vou, não. Tá cega, né? A SEGA tá cega mesmo. Cega mesmo? Tá cega mesmo. É. Eu joguei pelo menos o do Wii, não gostei não, e acho que isso aí vai ser a mesma coisa, então. Uhum. Ace Combat 3D, achei bacaninha também. Muito game de third, né? Também estou achando legal. E Rufem os Tambores, Rufem os Tambores. Revolucionário esse, hein? Esse é revolucionário, principalmente inovação, em 3D. Total. Inovação. Mas eu tenho sempre, cara, eu sempre tive um... Eu sempre joguei Tetris no meu DS. E tenho certeza que eu jogarei Tetris no 3DS. E essa porcaria é muito viciante já há 30 anos. A mesma coisa. Todo console tem uma versão. Russo desgraçado, cara. A versão deles não foi a vodka, não foi a K-47. Foi Tetris. Eu acho que eles mandaram o Gagarin jogando Tetris lá pro espaço, né? Pra ele poder não ficar louco, né, cara? Tá louco, velho. Você vai inventar isso daí. Cave Story 3D, né? Outro que eu acho bacana aqui, Resident Evil Revelations, que vai ser um Resident Evil, acho que daqueles de terror, como muita gente espera há tempo, principalmente os fãs assim do estilo mais antigo, né? Mas veremos, né? Teremos que esperar pra ver, assim. Tem um hype pra esse jogo. Não sei vocês, né? E mais tem os jogos de terceiros aqui também. Eu vou passar aqui correndo, né? Porque é bastante jogo eles anunciaram, né? Driver Renegade, da Ubisoft, né? Pac-Man e Galaga Dimensions, da Namco. Tekken 3D, da Namco. Metal Gear Solid Snake Eater, da Konami. Sei que Homem Mal jogará muito esse game. Esse é o primeiro game que eu vou testar. E o item que ele mais vai gostar é a caixa de papelão. Caixa de lapepão. É, né, que ele mais vai curtir, né? E falando em papelão, Paper Mario. Eu acho que vai ser foda, cara. Porque o Paper Mario do Wii era muito legal. Vocês jogaram o Paper Mario do Wii? Sim, excelente. Excelente. Excelente. Muito bom. 3DS, então, com esse negócio da profundidade, nossa. Acho que é parecendo, sabe aqueles livrinhos que você abre a... ele pula, eu acho que assim. É o Mario... o Mario mais perfeito pra 3D é o Paper Mario. Melhor do que o Mario mesmo. E é meio irônico isso, né? Tipo... O melhor Paper Mario, que é 2D, é no 3DS, né? É no 3DS, cara. Esse cara é stealth trolling do Miyamoto com nós. Esse também o Homem Mal vai jogar pra caramba, Animal Crossing. Animal Crossing eu joguei bastante no DS, cara. No 3DS. Vou jogar assim. Uma coisa que eu achei bacana, Virtual Console pra 3DS. Super NES fãs, Mega Drive fãs. Porque eu acho que jogar console antigo naquela telinha é muito melhor do que jogar na tua TV de LCD com o Wii ligado no Virtual Console. E a Nintendo lucrando com jogos de lucrando 20 com anos jogos, atrás. De 20 anos atrás. Cara, tipo assim, eu acho que o Virtual Console no 3DS vai fazer 100 vezes mais sucesso do que fez no Wii. Mas 100 vezes mais sucesso. Até porque no DS o que era popular é o emulador de Super Nintendo, né? Tem um DS e emulador de Super Nintendo nele. Do PSP até é popular. O cara compra o PSP pra jogar emulador de Super NES. Cara, é dose, né? E um negócio que o João vai comprar. Esse o João terá Pokédex 3D, né, João? Opa! Você pode tirar foto com seus Pokémons nela. Da hora. Realidade aumentada. Você imagina assim, você com a foto do Pikachu, do Entei. Ah. Poderia viajar pelo mundo agora. Então, viajaremos pelo mundo. Teste de Pokémon, hein? Vão cobrar da gente, hein? Ixi, isso tá difícil, hein? Vão cobrar da gente, hein? Vão cobrar, sempre vão cobrar. Bom, tá tudo bem agora. Tá tudo bem agora. Mas e aí, o que vocês acharam dessa lista de jogos pra 3DS? Vocês acham que dá pro fim do ano? Tem bastante coisa, né? Eu vou comprar meu 3DS só ano que vem, cara. Eu vou esperar... biblioteca aumentar, viu? Pois é, três passadas prometeram mundos e fundos pro lançamento, não saiu nada. Tô cético. Também tô cético. Mas eu vou comprar o meu só quando tiver uma durabilidade boa com 3D ligado. Aí eu vou comprar. Eu vou comprar 3DS Lite. É, porque é foda, early adopter só se fode. Tem que esperar assim, uma revisão de hardware. É. E eu não tô vendendo meu DS, tô com meu DS emprestado pra minha afilhada, porque o DS dela deu problema. Se alguém sabe um lugar que conserta DS em São Paulo por um preço justo, que não vai meter a faca, né? Porque eu tô com o DS dela que, por curiosidade, é rosa metálico, né? Então, tipo assim, não tô usando, né? Mas também o botão L não tá funcionando, né? Então, eu deixei o meu com ela. Então, se alguém souber, por favor, ajude nós aí. Eu também estou nessa expectativa, assim, acho que anunciaram uma quantidade muito boa de games, né? Mas o que eu esperava é que eles anunciassem uma queda de preço. Mas eu acho que a queda de preço só vai vir quando o NGP, né, o Vita entrar no mercado. Daí acho que vai vir uma queda de preço, uma revisão, não sei, eles vão passar durante todo esse ano, acho que vendendo esse DS mesmo, esse 3DS mesmo. Por aí vai. E ainda vão vender muito DS comum. Conta disso. Com certeza. É. Mas, né, vamos ao grande momento que todo mundo esperava da feira, né? João, você quer falar o nome? É que rufem os tambores. Que rufem os tambores. João pronunciará pela primeira vez no Orioncast esse nome. O João vai ter uma. Vai lá, João. Wii U. Ah, Wii U. Como é que genial, né? Como a Nintendo gosta de pronome, né? Coisa. É. Como ela gosta de nomes curtos, né? Wii U. Ai, cara, o que fazendo passa na cabeça desses japoneses, pelo amor de Deus. Não Será sei, que foi ideia, do Miyamoto? Foi ideia do Miyamoto isso aí? Ah, não. O nome Wii também, todo mundo riu na época, cara. Pois é. Porque todo gênio é meio maluco. É. Não fala isso não, que você falando isso, você macula a imagem do Miyamoto, porque não é possível. Mas eu acho que, cara, quem escolhe é o pessoal de marketing, né? Vamos deixar assim. Quem escolhe é o pessoal de marketing. É, então, melhor. Você gostou? Gostou. Cara, quando vocês viram aquele controle com a tela de toque, assim, o cara falando. iPad, né, cara? iPad, pode crer. Total, iPad total. Primeira coisa, cara, que veio na minha. Vocês pensaram por um momento que era um outro portátil? Eu pensei que a Nintendo ia entrar no mercado de tablet agora. Largar o negócio de videogame, tablet dá mais dinheiro. Nintendo gosta de dinheiro, então. Não, olha, você perguntou o que a gente pensou, então. Não sei vocês, mas a conferência da Nintendo, ela não explicou porra nenhuma o que é aquilo. Eu não entendi nada, eu fui entender depois que eu fui ler por fora. Eu fui entendendo a medida e fui tendo ideias até durante, assim, pra uso do controle. Agora, eu, tipo assim, eles não explicaram muita coisa, eles deixaram no ar e muita coisa, aquela coisa padrão, que o pessoal gosta de saber em toda a conf. Qual o processador? Quanto de memória? Né? Quanto não sei o quê? Aquelas coisas padrão. E eles sabem que, como isso... Isso que eu achei a grande sacada deles. Ao mesmo tempo, irritou muita gente a falta de informação, né? Isso foi ruim. Por outro lado, eles deixaram um monte de coisa que é básica, que eles sabem que o pessoal pergunta de qualquer jeito, pra manter o assunto no ar, eu acho. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que eles não têm as coisas especificadas ainda, exatamente o que é. Eu acho que não também. O videogame não tá pronto. Então. Eu acho que é isso que eu penso. Até porque todas as cenas que seriam do Wii U que eles mostraram de outros jogos são do Xbox ou do PlayStation 3. Até o Reg mesmo falou. Mostrou nenhum jogo exclusivo, só o Zelda lá. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que eles têm a arquitetura definida. Eles só não sabem ainda clock, quantos cores, quanto de memória eles vão colocar. O que eles falaram é que a IBM vai fazer o processador e a AMD tá fazendo a placa de vídeo, né? É, eu acho o seguinte, eles vão lançar ano que vem. Eles sabem a arquitetura. Já sabe qual processador é o de vídeo, já sabe qual é o processador principal, já sabe qual a memória. Eles só não definiram é isso, quantos núcleos, quantos de clock vai ter, por uma simples questão. Acho que eles estão negociando preço com o fornecedor. Se ele não vai torrar dentro daquela caixinha. Se ele não vai torrar dentro daquela caixinha, né? É o tamanho do Wii. Eu achei bem pequeno aquilo lá, porque. Parece um Xbox antigo que molhou, né? É. É. Você pega o Xbox Slim e o PlayStation 3 Slim, são bem maior que aquele, né? Não sei, sabe por quê, cara? Não dá pra ter uma ideia, porque a gente não sabe de quantos polegadas era a TV da foto. É. Mas ele parecia bem pequeno. Eu acho que nem vai ser aquilo, cara. Até por causa do tamanho da abertura do negócio de CD. Você vê que ele não é diferente do Wii, assim, tamanho. É bem próximo. Não. É uma mídia do mesmo tamanho. É, realmente, por essa referência é melhor. Eu tinha pensado nisso. Realmente. Mas o que eu achei, assim, sensacional, a ideia da tela de toque, mas dela funcionar separada ou junto. Então, Isso eu achei muito bom. A primeira coisa que eu vi aquilo ali, quando eu entendi o conceito, uhum, que o console estava do lado e a imagem era transmitida para aquilo e não processada naquilo, que aquilo era um controle apenas com uma tela de toque, né? Não é um console em si, que você só vai poder usar no âmbito ali da tua casa, né? Eu acredito que é um raio curto aquilo ali, provavelmente um raio de ação que tem um controle sem fio do Xbox, por exemplo, ou do Play 3, né? Acho que o raio de ação é o mesmo. A primeira coisa que me veio na cabeça, cara, foi Fallout 3. Foi o Pip-Boy na minha mão sem eu precisar pausar o jogo. Nossa, amém. Sabe um que eu acho que ia ficar perfeito nisso aí? É o Fatal Frame. Que você segura a câmera, amém, e a câmera no controle e vê o fantasma na tela, né? Na telinha do amém controle. O Condemned tinha um dispositivo assim. Tinha, lembra? Tinha também, mesmo? Cara, ia ser legal. Então. Cara, aí começou assim, o que eu achei genial é isso, começou a vir um monte de ideia pra uso em jogos, cara. Infinitos, e os caras, né, começaram, infinitos, cara. Aí que eu falei, meu, esses caras são desgraçados. Porque eles não vão dar informação, não vão mostrar o console, até porque estão definindo isso, mas sabe que o pessoal vai ficar falando disso, cara, até não, tipo assim, vão encher, uns vão falar com raiva, outros vão falar com curiosidade, mas vão falar. Falem bem, falem mal. Cara, eu acho que não vem com o console, cara. Vem. Eles já falaram que vai vir. O console vai vir. Eu acho assim, cara. Eu acho assim. Vai vir um console e um controle daquele. Eles já falaram que ele é, primeiro, completamente retrocompatível com o Wii. E como eu falei no começo, de quando a gente tava falando, esse é um dos motivos que eles têm que matar o Wii. Porque ele é retrocompatível. Ou seja, o cara, ele quer comprar um Wii, ele não compra um Wii. Ele compra um Wii U. Outra coisa, duvido que eles deem um emote junto. Então vai ser só o console e aquele controle novo. Os então, emotes, cara, você vai reaproveitar do mercado. Mas, cara, se você não der um emote no pacote, cara, você não vai poder lançar tão cedo um jogo que tenha uma jogabilidade semelhante ao do Wii. Bom, tem como é que você vai jogar? Apesar que, eu não sei se o emote vai precisar ser com um choque. Embora eu acho que tá muito barato, cara, o emote. A Nintendo consegue... Vocês acreditam? Eu acredito que é possível. Aquele console, né? Mais aquele controle, né? Mais um emote ou um choque por $250. Não, tem que esperar pra ver qual vai ser a configuração desse console aí, né? Como é que vai ser isso aí? Não. Cara, se o console for HD... Foi do jeito que eles prometeram lá. Não digo que ele obrigatoriamente tenha que ser melhor que o Xbox e o PlayStation 3. Mas se ele for na média um pouquinho acima, ele não pode vir com aquele controle por $250, cara. Por isso que eu tô falando. Mas o que aquele controle tem que você acha que custa tão caro? Quanto custa uma tela de toque? Então, cara, a gente já tá falando uma tela de quase 7 polegadas. Então, mas mesmo assim, cara, será que é tão caro assim uma tela de toque? E essa tela de toque parece ser resistiva, né? Que eles estavam usando uma canetinha lá, então... Então, não pode ser resistiva, cara. Eu acredito que será, cara. Eu acredito que não, porque, cara... Primeiro que você diminui a vida útil. Porque, segundo, você tem que ter uma tela de uma qualidade muito ferrada, porque vai ter que aguentar a pressão. Então, cara, meu, hoje em dia... Pô, cara, tem celular da Samsung de R$300 com tela capacitiva. Mas foi mais, pô, pelo uso da caneta, cara. Eu acredito que os caras vão pegar por mostrar a caneta. Mostrar a caneta num aplicativo de desenho. Meu, tipo, aí não tem como desenhar com o tamanho do dedo ali. Não dá. Mas vocês acreditam que a Nintendo, pela primeira vez na história, pode subsidiar, então? Ela tá podendo agora, né? Ela tá podendo, tipo assim. Pode subsidiar. Eu não acredito, tipo assim, se fosse outro fabricante, eu ia falar, meu, esse negócio vai custar caro. Mas como é a Nintendo, eu não acredito em console acima de 250. Eu acho que vai custar uns 300, hein? Ao mesmo tempo que eu não acredito em um console com 250, eu não acredito que esse console custe 250. Você não acredita que esse console custe? Do jeito que ele foi anunciado, eu acredito que não dá. Porque hoje a gente tem PlayStation 3 com drive de Blu-ray HD de 250 GB com Move no pacote por $300. Porque não tem outro jeito. Se eles aumentarem de novo, eu não vendo de novo. Então, mas a gente também tem Xbox com Kinect num pacote de $300. Por que que a tela foi, a tela é tão mais cara do que as câmeras do que... Isso que eu tô, entende? Querendo entender. Não é, cara. É porque cara, eu acho o seguinte, a gente tá falando de daqui um ano e meio. Um ano e meio. Eu chuto que um controle daquele custe 4 emotes. Você acha que o controle daquele custa 4 emotes? Eu acho que o controle daquele vai custar 4 emotes. Porque tem a câmera, tem a tela resistiva, tem o giroscópio. Cara, acelerômetro. Eu acho... Então, mas isso já não tem dentro do emote? Por isso que eu tô falando. Poxa, que eu acho que o custo deve ser o custo de 4 emotes. Uhum. Porque, beleza, véio, você pega ali... se a gente for separar por partes... Eu acho que ele gasta 4 emotes ali naquele quesito de plástico. Você pega mais um emote ali para os acelerômetros, etc., botões, etc., cara, e o que sobrar os dois emotes é telecâmera. Beleza. Que eles lancem por $300. Daqui no final de 2012, vamos fazer a previsão aqui. Quanto vai estar custando um 360 com Kinect e um PlayStation 3 com Move nessa mesma época? Que não são uma novidade nenhuma no mercado. Eu acho que o price drop não é muito grande, não, cara. Então, também acho que o preço dá uns 20, 30 dólares. É, então. Então que eles lancem, eu acho que até tem margem para eles lançar por 300. Se eles quiserem lançar por 300 sem subsidiar. Porque eles vão estar com um produto que é uma novidade. E outra é HD. Uhum. E outra é o Wii. É o Wii mais, tipo assim, eu falo que o combo Wii 60 acabou ali. Como você mesmo escreveu. Como o Wii 60 morreu, cara. Se for $300 com um emote, um nunchuck, um controle daquele com tela, e o videogame, mais um, sei lá, um demonstrativo de aplicativos, ou coisas que você possa baixar online, pra Wii Sports. Pensar, é o Wii U Sports, né? Então, não sei. Eu acho que se for, sabe, o negócio vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante. O que vocês pensaram, tipo assim, eu quero falar também, a gente conversou muito aqui sobre preço, mercado, mas eu quero falar das possibilidades de gameplay, assim. O que vocês viram que chamou a atenção? Oh, calma aí, antes disso, queria saber como é que vocês acham que a Nintendo vai conseguir reconquistar o público casual. Porque eu, você, todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá ouvindo, a gente é entusiasta, né? A gente vai comprar anyway. É, a gente vai comprar de qualquer jeito, porque a gente é assim. Mas e o casual que já tem um Wii? Você acha que tem apelo? Você acha que ele vai querer trocar? Ah, não sei. Eu acho que a Nintendo não precisa conquistar o público casual. É o público que ela já tem conquistado. Eu vejo assim, o cara que tem o Wii dentro de casa, como todos os acessórios do Wii vão funcionar nele, é muito mais fácil pra ele pular pra um Wii U. Se ele não tem um 360 e um Play 3. Por quê? O Wii U vai oferecer exatamente a mesma coisa que o 360 e o Play 3 oferece, com uma experiência a mais, além, que esses dois não oferecem, e provavelmente pelo mesmo preço, e mantendo toda a retrocompatibilidade com os jogos de Wii que ele já tem. Mas, cara, eu vejo assim, o casual, ele não sabe o que é retrocompatibilidade, ele não tem interesse em ter um 360 e um Play 3. Eu não vejo como a Nintendo vai conseguir falar pra esse cara, vem pra cá, que aqui é bom. Então, sabe o que eu vejo quando você fala isso? Eu imagino a velhinha, né, os velhinhos lá que estavam jogando Wii, né? Jogando Battlefield 3, né? Então, por que eles comprariam um Wii U, né? Se o Wii já atende tão bem, né? O que querem, né? Exatamente, esse que é o ponto. É igual o Windows XP. O Windows XP atende tão bem o negócio que ninguém quer trocar pro Vista ou pro 7, né? Apesar que o 7 é uma aceitação, mas... Mas se não vai ter mais software que a Wii, cara? Os caras vão enterrar o negócio. Por isso que eu tô falando, eles têm que enterrar o Wii por causa disso. Lembra quanto tempo o PlayStation 2 ficou canibalizando o PlayStation 3? Porque o PlayStation 2 ainda vendia. Então, tipo assim, não tem, cara. Se você quer continuar comprando o Wii, entende? Você não vai comprar o Wii. Você vai comprar o Wii U, cara. Vai comprar o Wii U. Eu acho que o casual tá fácil. E acredito que ela vai apresentar softwares que vão fazer o casual comprar. É por isso que eu ainda, por isso que eu ainda acredito que você vai abrir o pacote do Wii U e vai ter um emote lá dentro. Isso que o cara já vai ter um em casa. Então, tipo assim, eu vejo a fidelidade do hardcore muito mais fácil. Até porque o nome do produto é igual. O Wii U vai causar... Eu já tenho o Wii. Que diferente que é esse Wii? O cara vai querer ver. E aí o cara vai ter contato com esse... Eu vejo o casual muito mais fácil, muito mais fidelizado do que o hardcore, que vai ficar com o pé atrás. Mas o hardcore, assim, quando vier e agora vão vir os jogos hardcore, alta definição, eles vão, eu acho que eles vão pular muito rápido, cara. Se for... Eu também, ao contrário, eu não vejo muito problema com o hardcore, se... Porque hardcore, ele quer o quê? Ele quer franquias, ele quer jogos e mais nada. E alta revolução. Você tendo um Call of Duty ali em alta resolução, você vai conquistar o hardcore fácil. Agora, o casual, eu não vejo ele... Ele só vai trocar o... Ele só vai jogar o Wii dele fora e comprar o Wii U se ele vê na reportagem do Fantástico coisas impressionantes que o Wii U faz. Ou se o Wii dele esporte... quebrar, né? Não, que aí não quebra tão fácil, né, o Wii. É, então. O novo Esportes, cara. O casual vai comprar o novo Wii Sports. Eu não sei se é um motivo, não, viu? Eu tô na seca. Eu acho que vai acontecer, mas não vai ser um choque de mudou a plataforma. O momento em que o casual comprou o Xbox foi no momento em que o Xbox criou o Kinect, que o casual não ia comprar o Xbox, ele foi na loja pedir o Xbox, ele foi na loja pedir um Kinect. Ele foi na loja pedir um Kinect e veio o Xbox junto. Não, ele foi na loja pedir um Kinect, trouxe pra casa e comprou um Kinect e descobriu que precisava do Xbox pra funcionar. Não, por isso que o que você mais vê nas lojas é o bundle, né? O Kinect e o Xbox já. O caso o cara fala, você não tem o Xbox? Aí ele fala, eu tenho, tá aqui, ó, o Xbox 360, que tá escrito na frente do Kinect, né? É. Aqui, ó, Xbox. Não, casual mesmo, ele faz isso. Ele compra o Kinect, chega em casa e fala, ué, mas eu preciso de um Xbox pra isso? Isso é o casual. Então, eu acho muito mais fácil esse cara pular pro Wii U de forma gradativa, claro, vai ser um boom como foi o Wii, do que esse cara migrar pra um outro console. Porque a marca, o produto Wii, acho que virou um produto muito forte. O pior é pro hardcore, velho. Que, meu, nessa geração, você tinha que decidir na hora de comprar quem ia ser o companheiro do seu Wii. Agora não, cara. Agora você, novamente, vai ter três consoles distintos pra comprar. Isso é verdade. Sabe o que eu acho? Eu acho que o casual não migra, não. Ele fica no que ele tem. Porque enquanto até o videogame não quebrar... Até ele na casa do hardcore. É, então, tipo assim, eu vejo até pelo meu pai mesmo. Ele joga Driver 2 até hoje, no PlayStation 1. Então, é verdade. Boa, verdade. Então, quem tem lá o Wii com o eSports funcionando lá e quer jogar aquilo, vai ficar naquilo até quebrar até e quebrar. Ter a necessidade de comprar outro. Aí vai ver o que tem. Aí vai ver o que tem no mercado e vai ver, ah, tem o Wii U aqui. E tem que substitui, daí. Beleza. Substitui. Em vez de consertar, paga $250. Mas, cara, dá meia hora de GTA 4 pro seu pai. É. Não, acho que ele não joga, não. Ele gosta do driver mesmo, viu? Na hora que ele voltar pro driver, ele vai sentir falta de alguma coisa. Ele vai falar, nossa, tá diferente. É, mas eu tô falando, dá meia hora de GTA 5 pra ele no Wii U. É, então. Isso que eu tô achando. Porque pela primeira vez você vai poder ter um console com todos esses jogos multis que a gente tá falando, mais os jogos da Nintendo. Cara, se eles não tivessem anunciado o Halo 4... Eu acho que eu ia de Wii U de cabeça na próxima geração, né? É, então, tipo assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou também, viu? Certeza, mas tipo, eu iria só dele. Então, mas é, por isso mesmo, tipo assim, eu não vejo necessidade de outro console. O que que acontece? Eu não consigo ver uma geração que graficamente vai melhorar muito mais do que a gente tem hoje. Eu tô muito satisfeito e não vejo necessidade. Olha que isso tá gravado e daqui a 10 anos você vai poder escutar isso. Sério, cara? Eu falei isso quando lançaram o Super Nintendo. Como melhorar mais. Incrível. Cara, a gente tá na geração HD. Meu olho não melhora, cara. Meu olho não enxerga mais do que os pontinhos, entende? Eu precisei trocar de... Quando saiu holográfico, TV holográfica. É, pode ser, TV holográfica. A tecnologia visual, ela vai ter que mudar muito radicalmente. Isso é que eu acho. Porque a mudança... Você faz igual a Sony, né? Vende 3D como se fosse uma coisa só dela, né? É, então, vende 3D como se fosse uma coisa só dela, né? Incrível isso. Mas o que eu vejo é assim, tipo, eu precisei mudar de TV no início dessa geração, por quê? Porque no Lost Planet do Xbox 360 eu não sabia que arma que eu tava na minha TV de tubo. Tem jogo que não dá pra ler, né? Aparece a legenda lá, o menu você não consegue ler. Aí eu troquei. Os matador de TV tubo, Dead Rising e Lost Planet. Mataram minha TV de tubo. Eles mataram minha TV de tubo. Beleza, troquei. Mas eu não vejo meu olho melhorando mais de uma forma que vai exigir a troca da minha TV de novo. E os gráficos que a gente tá vendo nessa geração, meu, você vê Uncharted, você vê o Mass Effect, cara, tá praticamente, não vejo, sabe, beleza, vai melhorar, mas o que a melhoria do gráfico vai mudar radicalmente a experiência, a geração provou que não. O que mudou radicalmente a experiência foi o gameplay, né? Senão a Sony tinha ganhado a geração, né? Uncharted teria 20, teria 60 milhões de cópias e não o eSports. É. E tem então, uma diferença gráfica entre Uncharted e eSports. Tem, né? Tem um pequeno abismo gráfico, né? Não é nem uma diferença, é um abismo. Então veja assim, lógico que os consoles da Microsoft e da Sony, se existirem depois desse, vão ser mais potentes graficamente. Mas eu não vejo assim uma necessidade tão grande de ser super HD. O 3D a gente sabe que depende da TV. Então não sei, eu penso em ter um console, esse console por enquanto. Eu não vi, a não ser que a Sony, a Microsoft invente alguma coisa muito radical, muito diferente, né? Que mude a experiência de forma radical. Não só aumentando os gráficos, né? Melhorando o processador de vídeo, essas coisas, e me obrigando a pular. Porque também, cara, é aquilo, você vê os jogos do Wii U, acho que vão rodar nas Unreal Engine da vida, nas Crytek da vida, nessas tecnologias que já tem. A última grande engine, assim, que a gente viu falar foi o quê? Foi a engine da Crytek, que até hoje não colou. A geração inteira passou em Unreal Engine, a gente pode dizer assim. Tem então, a nova da Unreal agora, que vai sair, né? É, muito impressionante. Mas vocês duvidam que a Unreal nova não vai rodar no Wii U? Com certeza vai rodar. Porque o que acontece? A Microsoft apresentou as specs do Xbox 720. A Sony apresentou as specs do PS4. Então duvido que a Unreal Engine rode nesses consoles. Eles nem existem. Então isso que eu tô falando, tipo, visualmente pode gravar, é o que eu tô falando. Se daqui 2 anos eu voltar e falar, nossa, os gráficos mudaram, beleza. Mas eu não acredito que daqui 2-3 anos vai mudar tanto, assim, a ponto de fazer você comprar um console só por causa dos gráficos. Vai ter que ter uma coisa a mais, cara. Tem que ter uma coisa a mais. É isso que eu penso, né? Uhum. Não sei vocês, mas quando o Homem-Mal fala de... É ter tudo, cara. É ter o que eu tinha no Wii, mas o que eu tenho hoje no 360 é no console só. A Nintendo é boa nisso, né? Ah, ela é filha da mãe. Que vai continuar aqui ferrando com a nossa vida os exclusivos, né? É, então, isso ferra com a vida de qualquer. São os jogos. Vai fazer diferença, são os jogos. Mas que agora, se eu puder escolher onde eu vou jogar, o resto é saber, é claro, né? Eles não falaram nada da rede online. Falaram que vai ser parecida com a Xbox Live e a PSN quando ela funciona, né? Foi o Greg falou. Então, se entregar uma experiência online boa, cara, eu já imaginei, cara, outra coisa que eu imaginei. Sabe aquela mini dash do Xbox que a gente usa muito, cara? Eu já imaginei aquela mini dash na tela do controle. Cara, eu imaginei que todo jogo vai virar Dead Space, velho. Todo jogo vai virar Dead Space. Ele não vai ter. Imagina como fica mais real, né? Tirando toda barra, todo indicador que tem na tela, né? Não, tá pra você melhor selecionar item e arma naquela telinha, você vai ter que buscar uma atenção ali. É. Né? Inventário, mapa, tudo isso na segunda. Eu acho que até o tempo, o design, o tempo de reação que você tem no jogo, ele vai ser alterado para respeitar essa imersão. É muito mais dinâmico. Muito mais dinâmico, ao mesmo tempo eles vão ter que dar mais, vão ter que trabalhar a sua percepção de uma forma diferente. Parece uma mudança imbecil, você fala assim, não, mas é uma tela no controle. Mas não é. Eu lembro quando eu joguei DS a primeira vez no Trauma Center, que eu tava operando o cara na tela de baixo e a enfermeira falando na tela de cima. Você não faz um movimento muito grande de cabeça, mas você faz um movimento de foco entre o que a enfermeira está falando e o que você operando o paciente na tela de baixo. Eu imaginei assim, como um cirurgião mesmo, operando e falando com o instrumentador e pegando as coisas, assim, sabe? Ele mudando o foco do rim, do estômago, do que ele estava operando no paciente aberto ali embaixo dele, para o assistente dele que estava na frente, mudando o foco de visão. Vendo, tipo assim, aquilo foi uma imersão fantástica para mim quando eu joguei aquilo a primeira vez no DS. Sabe? E foi exatamente a mesma coisa que eu pensei, assim, é o DS estendido pra sala. O primeiro DS estendido pra sala, eu achei. Então, sei lá, é o que eu penso, mas falem aqui o que vocês acham mais do console, porque por enquanto é assim, a ideia na minha cabeça é martelando, todo dia eu penso nisso. Nossa, só voltando ao assunto que a gente já matou, Uma coisa que eu tava tentando lembrar, o que eu tava pensando do controle, que podia deixar ele bem caro também, é o sistema de receber o sinal da TV, cara. Ah, sim, isso é verdade. Isso pode deixar ele meio caro. Então, porque ele vai ter que ter ali vai ter que, sei lá que diabo de tecnologia eles vão usar pra ter uma banda suficiente pra transmitir aquele conteúdo. É, eu não consigo imaginar nada pra transmitir assim... Cara, não sei, então, mas se você for falar de 802.1n ou de um 802.1n customizado só para aquilo ali, né, 802.1xn customizado para aquilo ali, eu falo isso porque eu trabalho com rede, né, não é nada do outro mundo não, cara, a gente tá falando de 300 megabits por segundo. Então, tipo assim, se você contar que vai ter um algoritmo de compressão para imagem, né, E além de ter esse algoritmo de compressão, a resolução da tela é menor, talvez, do que o que o jogo esteja rodando na TV, eu não vejo nada do outro mundo em matéria de transmissão de imagem. Essa resolução, né? Eu vejo uma resolução mais ou menos idêntica à que é a da TV SD, assim, pouca coisa melhor. É. Não vejo nada, realmente eu não consigo ver nada... É, que nenhuma tecnologia de rede atual, customizada para aquilo, né, fechada para aquilo, né, para não ter problema de interferência, essas coisas, né, e de outros fazerem festa, mas eu acredito que quando pegarem aquele controle na mão, vão hackear. Com certeza. Vão fazer, pois é, vão hackear, entende? Vão fazer ele ver câmera no banheiro, vão ver câmera IP, né, que transmite. Vão, a primeira coisa que eu acho que é, o primeiro utilitário que eu acho que vão tentar fazer homebrew com aquele controle é câmera IP. Vou fazendo aquilo ali. Mas vamos ver, cara. Eu não consigo ver ainda, não, homem. Alguma coisa que faça ele ficar caro demais, assim como dizem. Eu acho que é um controle de 70 dólares. 70, 80 dólares. Pô, será que seria muita utopia enfiar um videogame em qualquer tomada e jogar pelo controle? Cara, não é utopia, não, cara. A gente tá falando de transmissão de dados pela rede elétrica do Satã. Então, mas eu tô falando tipo, de usabilidade, sei lá, de duração de bateria. Porque, por exemplo, eu fiquei imaginando, nossa, velho, eu cato o videogame, enfio lá numa tomada e pronto. Mas nada. Pode ser um charge and play, cara, dele. Pode ser um charge and play, cara. Nada impede isso daí, não. Mas a gente vai ter que esperar pra ver o console, né? Tem muita coisa. Que mais que vocês pensam disso daí, João? Cara, minha última ressalva em relação ao controle é que a mim parece que ele é muito pouco ergonômico. Sei lá, imagina se vamos fazer uma experiência. Você pega sua mão direita, coloque na tela direita do seu monitor, sua mão esquerda, do lado direito da tela do seu monitor. Uhum. E, cara, não dá pra jogar assim. É. Então, o pessoal que experimentou falou que o controle é muito ergonômico e leve. Olha. Até a distância das mãos que a gente fica jogando parece que é muito grande. Eu tô segurando o DualShock aqui, você fica com a mão fechadinha. Parece todo mundo achou isso terra. Daí. Todo mundo também achou isso daí. Vai cansar. Cara, todo mundo que eu não jogou, acho isso? Todo mundo que jogou até agora, os depoimentos que eu li, falou que justamente essa impressão foi derretida nas primeiras 2 horas de jogo. Pô, eles conseguiram jogar por 2 horas? Sim, teve gente que chegou a jogar por 4 horas e não cansou nada. Cara, sabe por que eu não tenho essa impressão? E é super ergonômico. Então, eu não tenho essa impressão porque eu usei muito tempo um netbook de 7 polegadas. E tipo, pra ver filme, cara, meu, sim, muitas vezes pegava ele na mão e ficava segurando. Às vezes até em pé mesmo, cara. Eu acho que não é nada do outro mundo, não. Mas eu não gostei dos dois analógicos em cima. É, isso daí me incomodou também, os dois analógicos em cima. A gente tá muito acostumado com tirar a mão pra apertar botão, né? Então, mas não sei, a gente também tira a mão, mesmo analógico de baixo, a gente tira a mão pra apertar o botão. É, então, eu fiquei imaginando que, por exemplo, você tá com um dedo no analógico em cima. Você vai apertar o X, você vai ter que fazer algum movimento esquisito meio com a mão, cara, com o dedo pra baixo. Eu acho que se o segundo analógico fosse embaixo, tava perfeito. É, então, eu também acho. Mas é o que eles podem mudar e a hora que a gente jogar, a gente vai descobrir como é que vai rolar. Mas é aquilo, todo mundo que testou o controle até agora, eu também tive isso. Achei muito grande... O pessoal falou que é super leve, é ergonômico de segurar e não cansa, simplesmente não cansa. Eu achei bacana saber disso, né? Vamos ver, eles vão testar bastante até lá. Vou pegar meu EPC aqui, vou botar uns analógicos nele e vou usar. É, montar um controle de 360. Um telinha. Raid, alguma consideração mais? Eu fiquei, assim, meio desapontado que eu queria ver mais esse Wii U, né? Fiquei com um hype bem grande por ele. E eita, eles não mostraram muita coisa, mostraram só o controle, né? Agora eles o console mesmo... deixaram a gente mesmo... com uma vantagem do caramba então, e mostraram tudo. Esse é o problema, mas é isso, né? Pelo menos na minha opinião, a conferência da Nintendo foi de longe a melhor, né? Não, também acho, mas só pra ter uma ideia dos games que eles mostraram lá, né? Eles mostraram, ó, New Super Mario Bros. Me, Lego City Stories, Darksiders 2, que eu achei que, pelo que eu vi lá, um jogo que tá com desenvolvimento bem avançado, acredito, pelo menos na parte de design, provavelmente engine, essas coisas, vai rodar na mesma engine que vai rodar no Play 3 e no 360, né? Eu só acho, assim, que os caras, a parte de design, pelo que eu vi, tá bem avançado. As diferenças de jogabilidade que vão ter no Wii U estão bem avançadas. Tekken, Batman Arkham City, olha isso, os caras só falaram de Batman Arkham City na conferência da Nintendo. Pois é. Incrível, né? Jogo que tava sendo aguardado e nem chamaram, né? Então, nem deram as caras. Assassin's Creed, Ghost Recon Online, né? Ou seja, os caras vai ter rede mesmo, né? Pra saber como é que vai ser. Dirt, Alien Colonial Marines, Metro Last Night e Ninja Gaiden 3, que eu não esperava nem na China. Também não. Também foi uma baita de uma surpresa. Tudo bem que teve Ninja Gaiden pro DS, que eu acho que tinha uma jogabilidade fantástica, tudo. Mas Ninja Gaiden é um negócio bem hardcore pra você ver num console de mesa da Nintendo. É, e mostrou San Johanna Rodra esses três. É, então. Foi mostrar que mudou a proposta. E cara, e quando eu vi o trailer do Ninja Gaiden, eu lembrei, ah, eles vão ter que lançar um terceiro controle ainda, estilo o aquele controlinho do Wii lá, esqueci o nome, Classic. Uhum. Porque, cara, não, mas vai funcionar. É que você tá com medo de tacar na parede, né? Aquele controle. É, já pensou, cara, ser os peixinhos fantasma? Assim, taca na parede. Mas não, mas só por poder você sentar ali e jogar sem olhar pra. Cara, Ninja Gaiden você não vai conseguir olhar pra tela, olhar pro controle, olhar pra tela, olhar pro controle. Não, não vai. Bom, não sei, vamos ver. Não dá pra saber a implementação que eles vão fazer. Essa é que é a questão. Pra que os caras vão usar esse controle? Como que os caras vão usar? Aí pra mim fica a dúvida também, né? E aí, essa dúvida foi a única coisa ruim que eu posso dizer que foi da conferência da Nintendo. Mas vamos lá, vamos às notas, né? Vamos às notas. É, começando pelo João. João, que nota você dá pra conferência da Nintendo? Por quê? Nota 8. Ela foi superior, né, em relação a pelo menos essas duas, a Microsoft e da Sony. Mas eu não me empolguei, assim, não teve nada que me empolgou. Ano passado, assistindo a E3, eu fiquei extremamente empolgado em vários momentos, com Donkey Kong, com o Super Mario Bros. Várias vezes eu fiquei extremamente empolgado, até mesmo com o 3DS. Esse ano, não. Eu olhei tudo, assim, é legal, mas não. Não, beleza. Nota 8. Nota 8. Beleza. Homem mal, qual a sua nota? Pô, 7,5. 7,5? 7,5. Ok. Ah, porque, assim, mostraram muita coisa que tá muito longe ainda. Uhum. E, putz, acho que mais pelo anúncio do novo console, finalmente um suporte de gente ao 3DS. Acho que eles mostraram tudo que a gente já tava esperando. Apesar de ter mostrado as coisas na entrelinhas. Mas tá bom. Eu falei 7,5, né? 7,5, né? 7,5, isso aí. Beleza. Raid. 7,5 também. Pelo, 3 pontos aí, só pela apresentação Epic Win do Miyamoto, Orquestra, Zelda, aquilo lá foi demais, eu achei. E foi menos 3 pontos pelo nome Wii U. Ah, é? Pelo nome? Só pelo nome? Só cara. Pelo nome. Não. Se não fosse o nome, isso daria 10,5. 10,5, exatamente. Não, eu vou aumentar um pouco a média aqui. Eu vou dar 8,5. Oh. 8,5 pra conferência, porque eu acho que foi a melhor conferência, né? É, acho que faltou informação, mas vendo por um lado, acho que eles foram mestres em justamente não dar, porque eu falei, eu acho que eles têm arquitetura definida, porque se a gente está falando do lançamento pro final de 2012, eles já sabem muita coisa. Eles simplesmente não vão soltar tudo justamente para manter o zoom, zoom, zoom. Então eu acho que essa daí foi de mestre deles. E pela inovação mesmo, eu fiquei surpreendido. Eles entrando na onda de tablet, mas misturando com o que a gente tem atual de videogame, pulando para a era HD, eu acho que eles foram muito inteligentes em se posicionar no mercado. Claro, o tempo vai provar isso. E o próprio mercado vai dar a resposta, né? Isso é o que eu acho agora. Não sei, pode ser que daqui um ano, dois anos, a gente veja tudo diferente. A gente não viu a Microsoft e a Sony moverem as pedras, né? Eu queria ser uma formiguinha, uma mosquinha, para estar no centro de pesquisa da Microsoft e eu da Sony para saber o que, que eles estão pensando. Como que eles vão se posicionar no mercado. Eu já disse antes e direi de novo, cara. Console da Microsoft novo, 2013. Para começar, final de 2012, para começar a falar. Uhum. Mas é isso, vamos ver quanto deu a média final, né? Bom, acadêmicos de Miyamoto, quesito E3, nota 7.8. Bom, alguém tinha dúvida, né? Não. Será que a gente tinha... Ninguém tinha dúvida, né? Mas é isso, galera. É, esse ficou, foi... Como ficou o score final? Que esquece. O score final ficou assim. É, o score final ficou assim: 5.6 para Microsoft, 5.7 para Sony e... A Sony ficou maior. A Sony ficou um pouquinho mais. Estão me zoando, cara. Né? Mas é porque ela tinha uma novidade maior, que era o NGP, né, cara? Tinha mais novidade pra apresentar. Vocês queriam me trollar, tudo bem. E a Nintendo teve uma novidade, né, cara? Então, sei lá. A Nintendo acabou ficando com a nota mais alta. Mas considerações finais de vocês, assim, sobre E3 nesse episódio. É claro que a gente vai falar mais sobre E3 em outras reportagens no site, em outros Orion Lives. A gente quer a opinião de vocês sobre tudo que a gente falou, tudo que vocês viram, né? O pessoal já tem discutido isso no mural, mas a gente quer que vocês gastem aí o português. É, galera, vocês têm considerações finais? Alguma coisa para dizer sobre como foi E3 2011 em geral, assim, pra vocês? Foi bem mediana, né? Poderia ter bem mais coisas, sim. Teve vários jogos aí que não foram mencionados, como a gente falou, né? Eu esperava mesmo vários aí que não falaram, mesmo Alan Wake, que era um que estava esperando bastante. O Max Payne 3 também não foi mencionado. Sonic Generations. É, vários, né? Mas teve essas. O NGP, que eu acho que valeu aí, né? Foi uma coisa legal que mostraram. E o Wii U, tirando o nome, bem legal. Bem legal. Beleza, homem mal? É, eu. Sei lá. E3 pra mim foi o Wii U, cara. Foi o Wii U, né? Eu assisti todas as conferências, inclusive o Ubisoft, EA. Acho que tá vazando muito as coisas. Chega na E3 a gente não tem mais hype, cara. Não tem mais hype, né? Cara, a Nintendo segurou bastante ali o console dela. Acho que foi a coisa que mais chocou. Uhum. João? Miyamoto, te amo. Beleza. Explicado por que deu nota ruim da conferência da Microsoft. Eu gostei, cara. Eu sempre gosto de E3, cara. É uma das minhas semanas, se não a semana favorita do ano, né? Quando acontece isso, porque eu sei que dá assunto pro resto do ano. Metade do ano a gente falando do que vai acontecer no E3 e a outra metade falando do que aconteceu. Então, tipo assim, eu acho bacana sempre E3, cara. Então, viver a E3 assim é sempre nota 10. Eu gosto muito de acompanhar em vídeo, comentar. E espero que a nossa comunidade aí aumente mais com isso e que vocês participem mais com a gente disso daí. Mas é isso. Valeu por terem ouvido até o final esse episódio enorme, né? Eu agradeço e a gente se vê no próximo episódio.